We'll be open in a minute. What's the name of this place? You're new here, aren't you? Where? Do you want breakfast? Where is this? The village. Yes. I'll see if coffee's ready. Where's the police station? There isn't one. Can I use your phone? Oh, we haven't got one. Where can I make a call? Well, there's a phone box around the corner. Thank you. What exchange is this? Number, please. I want to make a call to... Local calls only. What is your number, sir? Haven't got a number. No number, no call. JCast. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every Dark Comics. Oi, Lavindel. Oi, Luan. Olá. Cake and the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Hoje o Luan tá aqui de verdade, né? Não tá ali só no canto fazendo birra. Hoje é o mesmo dia. A gente tava conversando um pouco e a gente descobriu novas coisas sobre os filhos do Luan, né? Hã? Ah, é? Achei que você falou que a gente descobriu mais coisas sobre as crianças transexuais. Também, mas dessa a gente já falou no programa anterior. Não, você falou, você descobriu mais coisas sobre ela. Não, descobri não. Eu acho que cada vez mais eu quero manter vocês afastados dos meus filhos. Os seus filhos não são transexuais. E eu espero que continuem não sendo. O José Geraldo tava no aniversário do Luan, né? Tava lá, lourinho. É porque eu acho que a gente nunca falou no ar, mas são duas mães diferentes. José Geraldo da mãe loura e Luiz Felipe da mãe morena. Ele está em busca da mãe ruiva. Isso que eu ia falar, Luan, quando é que vai rolar a ruiva? Fãs ruivas me escrevam. Putz. Agora a questão é, Odaco, por que que ele ficou com a guarda dos dois filhos de mães diferentes? A gente descobriu que elas treinaram os filhos em luta livre, né? Naquela luta lá do óleo, do cara de Street Fighter 4. Sei. Ah, foi nessa? Foi nessa. Amazing Soup Fighting. Pois é. E aí treinaram os filhos lá, encharcaram de óleo, durante um ano, pra que os dois lutassem em praça pública por elas, sabe? Pelo pai. Fazer uma rinha de filhos. Ao invés das duas brigarem pelo Luan, eles botaram os filhos pra brigar pelo Luan. E no final das contas, elas aproveitaram pra ganhar uma graninha e liberaram a aposta nas crianças pra fazer uma grana, uma rinha de filhos em praça pública. Então, seus filhos devem ser bem violentos, né, Luan? Você ensina pra eles que, não é, que é feio brigar no óleo, assim? Eu não consigo articular nada em resposta a isso, cara, pelo amor de Deus. É porque ele fica emocionado. Os primeiros anos de vida, porque você não acompanhou, o Darko. Eu tava aqui perto, vendo de perto, quando o Luan não podia sair de casa, chegava em casa, tava ali cheio de soia, na casa inteira, brigando. É um inferno. Óleo e soia. Não podia. Isso rolava. Aí o Luan parou de usar óleo, aí ia manteiga mesmo. Era um inferno. Eles estavam sempre brigando, sempre feridos e tal, lambuzados. A casa inteira engordurada, então o Luan fica emocionado quando ele fala. É por isso que o Luan é tão chato com limpeza, né? Porque você não sabe o que é limpar. Óleo de cozinha, tua casa inteira, teus filhos deslizando no teto. Caralho, eu vi aqui. Cara, isso aqui tava. Você andava patinando na casa. Vou falar o quê? Vai falar o quê? Realmente, é muito sofrimento. Vai falar o quê? Não podia deixar óleo perto dos meninos, né? Podia, quando você tirou óleo, foi qualquer coisa que deslizasse, né? Até shampoo estavam usando pra brigar depois. Era um inferno. É, depois virou óleo de baleia. É, agora é só lavagem a seco, né, neles. Aqui na sua casa ninguém toma banho de água mais, né? Vocês estavam falando de Evangelion agora há pouco, né? Agora há pouco não, no outro programa vocês falaram de Evangelion, né? De vez em quando eu faço eles irem lá pro Japão pra participar... Passar por aquele sistema de esterilização do pessoal lá da... Ah, isso limpa eles por um ano, né? O Dark falou que tinha muita vontade de passar por aquilo. Sério, cara, aquele processo que eles passam pra entrar no tanque dos bichos... Ah, se for junto com a Asuka, realmente. Cara, você deve sair dali, cara, se sentindo limpo como você nunca foi. Você não nasceu tão limpo, você nunca foi tão limpo assim na sua vida. Na verdade, você nasce sujo pra caralho, pois né? Pois é, você já nasce imundo, né? E assim, você já nasce imundo e desde que você nasce já não te dão banho direito, né? Eu devo ter placenta embaixo da unha até hoje, se bobear. Porque é uma coisa difícil de tirar. Meu Deus, cara, vocês são desprezíveis. Bem, eu não, o médico que não me deu banho direito, né? Hoje você mesmo pode se dar banho, sabia? Eu não sei como uma placenta se parece. Como é que eu vou saber se isso aqui vai dar minha mãe uma placenta pra tirar? Às vezes é alguma coisa que faz parte de mim. Eu não quero ficar sem uma parte de mim. Mesmo que essa parte saia com água. Esse podcast tem que ter um warning. Nós não somos especialistas em HQ, então vai ter muita merda, né? Peraí, a gente já fala da cronologia da DC Comics, ou seja, não precisa ser especialista, vai dar merda de qualquer forma. Eu achei que vocês iam com isso me tornar um especialista, porque vocês já fossem, não? A proposta do programa é duas pessoas que leram a crise, não tem certeza se entenderam direito, explicando a crise pro Luan, que não faz a mínima ideia do que seja isso direito. Não que alguém saiba do que se trata, eu acho que o autor não sabe do que se trata. Na verdade, eu não sei nem se vale a pena saber, eu só sei que são pessoas bizarras criando histórias mais bizarras. Isso que eu ia perguntar, Luan, o que é a crise nas infinitas terras pra você? Aqui esse nome remete. Super-heróis em histórias bizarras, fora de contexto. Ah, a gente entendeu tudo, não tem proposta nesse programa, vamos falar de outra coisa, vamos falar de, sei lá, da história do jogo aí do Luan. Qual que é o nome? Super Machine? Super. The Incredible Machine. Baixem esse jogo, pra mim esse jogo é nostalgia pura, o primeiro jogo que eu tentei gravar no disquete, é excelente. Vamos fazer um debate de por que os disquetes não funcionam mais. Não. Sabe aqueles esquemas de desenho animado, Tom e Jerry, que tinha aquelas máquinas que eles faziam, que no fim das contas, sei lá, botavam pão pra torrar numa torradeira, ou então, sei lá, enchiam um copo de leite? Não, é aquela coisa de invenção, cai a bolinha cai num trampolim que impulsiona uma outra bolinha, que cai numa vela que acende, e que no final das contas que alguém fritou. Que liga o interruptor, que liga o ventilador move alguma coisa, que bate num botão, sabe, que liga a cafeteira, que serve café. E nesse jogo você monta essas máquinas pra alcançar objetivos. Né? Exatamente, você precisa de um emulador de DOS porque o jogo é de 1992, excelente. E ninguém vai fazer uma versão dele pro Facebook porque vocês estariam roubando a ideia do Dar. Ei, eu vou cortar isso então. Vamos começar por onde? Vamos começar o seguinte, ô Luan, você precisa entender uma coisa. A DC Comics é uma editora de quadrinhos americanos. Isso você sabe, Luan? Você sabe o que significa DC Comics? Cara, quando eu descobri, eu fiquei meio chateado, meio triste, sabe? Foi bem ruim, sabe? Foi bem tosco. Foi tosco? Por quê? Porque eu imaginava alguma coisa mais impactante. Tante, sabe? Porque não, é Detective Comics. Pois é, Detective Comics Comics. Porque é o nome da revista. Eu não imagino, sabe? Tinha outro nome no começo. Tinha uma revista chamada... Tinha Detective uma revista Comics que existe até hoje. É do Batman. É, a revista existe. Só que aí o nome da editora virou DC. Era a revista mais popular da casa ali. E é a casa do Super-Homem, do Batman, de todos esses heróis icônicos. Exatamente. Eu não consigo pensar no Super-Homem como Detective. Na verdade, nem no Batman. Apesar dele reunir características... Ele é um detetive inicialmente. Sim, ele reúne as características de um detetive. Só que pra mim, a palavra que tem um signo, detective, é meio galhofa, sabe? A palavra detetive é galhofa pra você? Detetive não, mas detective. Talvez, tá bom. Nesse contexto de super-heróis, né? Ou não? Também, não sei, cara. Então todo detetive americano é um Inspetor Bugiganga pra você. É mais ou menos isso, eu ia comentar do Inspetor Bugiganga, cara. Pra mim, todos eles soam meio Inspetor Bugiganga. O Inspetor Bugiganga é The Incredible Machine personificado. Não, porque ele não te serve café, mas é. Serve sim, rapaz. Deve servir. Deve abrir uma mãozinha, né? Ok, então, primeiro objetivo, o Luan já sabe o que é DC Comics. Porque assim, você sabe, por exemplo, a Marvel, ela pode ser muito grande. Ela tem o Homem-Aranha, blá blá blá. Só que você não pode dizer que os heróis da Marvel têm o mesmo apelo que os heróis da DC Comics. Até porque os heróis da DC sobrevivem há muito mais tempo. O único herói mais antigo da Marvel que sobrevive até hoje com uma importância é o Capitão América. E mesmo assim, ele passou um longo tempo Namor, sem ser publicado. E o Namor, mesmo assim, eles foram resgatados pelo Stan Lee depois. Capitão América também é porque ele deu continuidade à moda. Da DC de usar cueca por cima da roupa, né? Todos eles usam, né? No mundo dos cómics, você precisa entender o seguinte. Todo mundo usa cueca por cima da roupa. Se você é um embaixador alienígena, você não é um super-herói. Por algum motivo bizarro, seu figurino vai ser em spandex e vai ter uma cueca ali. Isso é básico. Cómics, todo mundo que não é humano e não trabalha na vendinha, sabe? Você passou no nível de ser humano comum, eu e você já usa cueca por cima da roupa. Na hora, sim. Instantâneo. Hoje em dia, por causa dos novos tempos, influência dos próprios filmes, aos poucos eles estão incorporando nos heróis mais novos os elementos de aço, de couro, de coisas assim nas roupas. De couro deve assar, né? É, não é direto, eles devem usar cuequinha, né? Por dentro da calça. Eles usam roupa de baixo, né? Pelo amor de Deus. Tá, peraí, o Super-Homem ele usa uma cueca por baixo e outra por cima? Lógico, né? É óbvio, que é eca, né? Não pode ficar a bunda dele ali no espanto. Ai. Que horror. Me veio um questionamento agora. Os dejetos do Super-Homem, eles se decompõem normalmente ou eles são, sei lá, de aço? O Super-Homem não caga. Você já viu ele cagando? Já sei o que ele faz. Ele caga e queima com laser, né? Aliás, o laser do Superman resolve tudo, inclusive a barba dele. Tá, então já conseguimos descer. Já sabemos que todos eles são importantes. Já sabemos que eles usam cueca sobre a calça. São importantes por quê? Porque eles são icônicos, né? Todo mundo, mesmo que não seja fã de herói, tudo bem, todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha. Mas na DC tem mais personagens icônicos do que... E outra coisa, a Marvel, os personagens dela, faz parte de uma cultura pop mais recente, então ela pode desconstruir eles mais facilmente. A DC não. Como eles são ícones populares desde a década de 40, então você não pode mexer tanto com a personalidade deles assim. Você não pode botar o Super-Homem vestido outra coisa, que não seja aquela roupa ridícula. Ele já tinha gostado. O pessoal até tentou, nos anos 90, botaram um mullet nele, né? Pra ver o que acontecia. Ah, teve o Super-Homem elétrico, Super-Homem azul. Teve dois Super-Homens, um era azul, era vermelho. Eu tinha a revista onde ele começava o arco daquela história que ele ficava intangível e tal. Isso. Eu tinha essa. Ele usa uma roupa pra poder conter a energia dele ali, que ele vira isso de energia. Era uma roupa preta e cinza, eu acho. Era azul e branca, assim, toda fodona, e depois teve uma versão dele azul, uma versão dele vermelho. E eles tinham poderes elétricos, assim. Não, mas tinha uma preta e cinza de quando ele ficava intangível. No Google, Superman Red and Blue. Bom, o Luan comprou uma edição só com problema de impressão. Branco, né? Enganou ele completamente. Acontece. O Fantasma tem o mesmo problema. Ninguém sabe se o uniforme do Fantasma é roxo ou é azul. Por causa disso. Na verdade, eram quatro revistas. Eu tinha três delas com a história. Eu tenho esse arco quase todo completo, em formatinho da Abril. Quase todo. Aí eu tive um amigo na minha quinta, sexta e sétima série, que ficou maluco, tarado nas revistas. Como eu não ligava muito, eu dei pra ele, depois eu fiquei sabendo que teve exemplar que ele vendeu por R$40. Meu Deus, o Lime já está rico agora nesse momento, acabei de descobrir. Gente, eu tenho essa saca quase. Eu tenho, inclusive, a edição formato americano final, que é quando ele volta ao normal, que é com a capa do Alex Ross. Mas foi um do Batman. Nossa, tem isso? Por que você não mostrou? Ah, cara, não sei porque eu não te mostrei. Quero isso. Mas de qualquer forma, não foi do Super-Homem que ele vendeu, foi um do Batman. Eu tenho a saga Terremoto do Batman, completo. Uma caixinha especial. Tá, próximo passo. O próximo passo, o Luan, é você entender o seguinte. Na década de 40, os super-heróis ficaram muito populares. Então todo mundo fazia super-heróis. Então os mais populares da DC Comics eram o Superman e era o Batman. O que aconteceu na década de 40 pra eles ficarem populares, que eu não sei? O mundo estava desesperançoso por causa da Segunda Guerra. E os heróis, eles davam esperança para a nação. Os super-heróis lutavam contra os nazistas. Eles representavam a esperança. Esperança, que eu não tenho. Que outra palavra tem pra esperança? Caramba. Que as pessoas não tinham, então era o escapismo da vez, era o super-herói. Não era mais popular histórias de, sei lá, piratas. Velho Oeste. Era isso que tinha nos quadrinhos lá. É pirata, Velho Oeste, tinha aquelas aventuras de ficção científica. Detetives. Né? Detetives. Tinha as Pulps, né? Com Pulps. Com o Sombra, por exemplo. E Dick Tracy. E aí, Luan, o que aconteceu? A DC, obviamente, começou a fazer outros heróis também, correto? Então, nessa época, surgiu o Flash, surgiu o Lanterna Verde, surgiu o Homem Gavião. Só que o Flash e o Lanterna Verde dessa época não é o Flash e o Lanterna Verde que você conhece também, não. É, eram outros. O Flash, eles usavam uma panela na cabeça, e o Lanterna Verde, ele tinha uma capa lá e uma lanterna de verdade na mão. E o poder dele era... Os poderes deles tinham uma origem um pouco mais mística naquela época. O poder da Lanterna Verde era... A fonte era de magia. Não é hoje em dia que é uma fonte de energia, que tem uma pegada de sci-fi, né? Era tudo mais magia, assim. E o que acontece? E qual é a fonte do poder do Flash que eu não sei? Vem da força de aceleração. Aceleração. Vem da força de aceleração, que é um... Aceleração que existe aí. É uma força que existe no universo DC, da onde todos os velocistas desse universo tiram seu poder. É uma força, é uma espécie de outra dimensão paralela, sei lá. É uma força paralela à força da Terra. Tipo a força de gravidade, tem a força de aceleração. Tem a força... Existe realmente a força de aceleração na física no mundo real. Não, mas na DC Comics as pessoas tiram o poder dela, são absorvidas por ela e viram ela. Uh-huh. E a força acaba, sabe? Porque rolou uma explosão. Mas eu tô avisando pro pessoal que existe a força de aceleração no mundo real. Então eu podia, sei lá, absorver força do atrito? Você é um herói inútil, você não ia sair do lugar? Como é que é esse poder? Pois é. Ué, eu tô só pensando nas possibilidades. Mas de qualquer forma... Sei lá, ia... Cara, olha que legal. Um super-herói com a força do atrito. O Flash estaria correndo na direção dele, ele deitaria no chão e puxaria o poder dele. O Flash pararia. O vilão perfeito pro Flash. Realmente, você não seria um herói, você seria um super vilão. Não tem como ser herói com a força do atrito. Eu poderia parar qualquer um no mundo. Olha só que foda. Mas ninguém ia correr tão rápido assim, precisar de um super-herói só pra isso, né? Só o Flash que corre tão rápido. Só os outros super-heróis. Só os super-heróis. E logo você tem que ser um super-herói. Exatamente. É isso que eu tô falando e você tá tentando refutar. Eu só ia me fuder contra o Batman, sabe? Por quê? Porque ele não tem super-poder nenhum, sei lá. Ele usar o cérebro pra poder te vencer de outra forma, realmente. Ah, claro. Super-herói com poder, cara, sabe dar murro. Eles esquecem que ele tem um cérebro, é verdade. Tá, mas o que que fez o trigger do Flash pra ele ter poder? Ah, simplesmente a força de aceleração. O primeiro Flash, qual é a história dele? Eu não sei. O segundo, o Flash da Era de Prata foi um raio que caiu nos elementos químicos e caiu nele. E aconteceu o mesmo acidente igualzinho com o sobrinho dele, que virou o terceiro Flash. O Wally West aconteceu a mesma coisa. Eu sei muito pouco sobre o Flash. Eu lembro do Impulso também, eu tinha um gibi que tinha a história do Impulso. O Impulso é o Bart Allen, que é o que virou depois o terceiro, o Kid Flash, depois... Ele tinha um cabelo muito bizarrão e ele era tipo Malandrilson. É, ele é meio assim, mas essa história que você leu é tipo infantil, não é? Cara, eu lembro que tinha uma história que era uma corrida dele com o Superboy. E o Superboy tinha telecinese. Ah, porque é o Superboy e o Superboy, o Connor Kent. Ele tem telecinese. Ele é um clone do Super-Homem e do Lex Luthor. Cara, olha que maluquice. O Jake Eric, o Joel Ciclone. É, outra coisa. Ele inalou vapores de hard water. O que, que é isso? Água dura? Água dura é o quê? Gelo? Pura. Hard water é tipo... Como assim, cara? Ele cheirou vapor de água suja e ganhou super velocidade. O Joel Ciclone cheirou drogas e ganhou, porque o nome dele original é Jay Garrick, aqui era Joel Ciclone na época. Que bonito. E hoje em dia a tradução ainda usa esse nome. Quando ele aparece, ainda usa esse nome, Joel Ciclone. Que galhofa de merda. Totalmente. O Clark Kent era do Kent. A dureza da água, a quantidade de íons que a água tem. Ele cheirou vapor de uma água muito ionizada. E ele ganhou super velocidade com isso. Peraí, sei lá por quê. Tinha um herói ou vilão que ionizava as coisas, não tinha? Com certeza tinha. Em algum momento teve. Então se ele ionizar a água e cheirar, ele ganha mais poderes? É, algo aconteceu foi o seguinte. Esses heróis formaram a Sociedade da Justiça da América. Era um grupo super-herói. Não tinha Batman e Superman nessa sociedade. Nem a Mulher Maravilha. Era só a galerinha do canto ali. Era o Lanterna Verde, o Flash, o Homem Gavião. Aquele cara que tem uma... Quem é aquele pessoal cara? Da periferia, o né? O Dr. Fates, né? É, Dr. Destino. Pessoal da periferia. Mas eram super populares também. Tipo, eles ficaram mais populares assim juntos do que separados. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Na cronologia DC, depois de um tempo, os heróis não estavam mais vendendo muito. No final da chamada Era de Ouro, a DC resolveu interromper os títulos de vários heróis. Acho que só ficou mesmo o Superman e Batman, basicamente. Não, parece que o Arqueiro Verde ficou... Não ficou também o Arqueiro Verde? É, eu acho que o Arqueiro Verde ficou também, não sei. Alguém deve ter ficado. Assim, os únicos heróis que continuaram sendo publicados foram basicamente o Superman e o Batman. Na cronologia DC, a Sociedade da Justiça ela teve que se separar. Parece que o governo exigiu que eles liberassem a identidade. Rolou tipo uma guerra civil? Rolou. O governo pede pra que eles liberem suas identidades secretas, algo assim, e eles não querem. E resolvem então deixar de ser super-heróis. Eles fazem. E aí dentro da cronologia DC fica existindo só mesmo o Superman e o Batman, um ou outro aí. Mas a Sociedade da Justiça, esses heróis principais acabam. E aí, depois de alguns anos, depois do começo da Era de Prata, dos quadrinhos... E os Super Gêmeos entram onde? No desenho. E na temporada passada de Smallville. Hã? Temporada passada de Smallville, apareceu os Super Gêmeos. Teve Super Gêmeos em Smallville? Teve Super Gêmeos em Smallville. Cara, isso me dá vontade de começar a assistir Smallville. Assista que o Smallville é bom. Não me deixaram falar isso no Dimensão Nerd, talvez nem tenha saído na edição final, mas Smallville é legal. Não tem nada de errado com a série. Não, se tem Super Gêmeos, tudo bem, deve ser legal. Legal, cara, tem de tudo. Tem o Apocalipse, o bicho que mata o Super-Homem. Então, na década de 60, né? Teve a Era de Prata dos quadrinhos. Que eles resolveram reinventar alguns heróis. É, chegou o editor lá e falou assim, ah, a gente quer voltar a investir em herói. Isso vai dar dinheiro de novo. O que ele pegou? Ele pegou heróis clássicos da editora e reintroduziu com uma roupagem nova, pegando mais pro sci-fi, assim. Não, assim, reinventou completamente o personagem, na verdade, né? Você pega o Lanterna Verde dessa época, que foi o Hal Jordan, e ele é o Lanterna Verde que a gente conhece hoje em dia, com toda a história do Anel, da Tropa dos Lanternas. Não lembro se já tinha a Tropa dos Lanternas. Não tinha? Não tinha tropa, mas tinha tinha um Anel, e o poder dele vinha do Anel, e ele tinha fraqueza amarelo. E eu não lembro, o clássico tinha fraqueza amarelo? Acho que não, né? Tinha o versinho, que eu sei. Não, o versinho, o clássico também tinha? Black's Day. Não, cara. Não, só o novo que tem, que é pra recarregar o anel. Não, o antigo tinha. Tinha pra quê? Porque é legal o herói ter um versinho, porra. Ah, tá. No novo serve pra recarregar o anel. E reinventaram o Flash também, que aí era o Barry Allen. O que que acontece? Eles pegaram o conceito do personagem e inventaram um novo personagem. São outras pessoas que conseguiram os poderes de outra forma, um outro uniforme. E eles só tem o mesmo nome. É, mantinham o mesmo nome apenas, reinventaram mesmo. E o Superman e o Batman continuaram da onde sempre continuaram direto. o Dante sempre continuaram. Obviamente, nessa altura do campeonato, não era mais... E já tinham mudado tanto a origem, já tinha rolado tanto retcon, que o Superman e o Batman já tinham se reinventado sozinhos com o tempo. Não precisou ter um hiatus pra depois recomeçar. Obviamente, não era mais o mesmo Super-Homem. Já tinha mudado a origem dele várias vezes, enfim. Porque são muitos anos criando histórias, etc. E aí, acontece o seguinte. Depois de um tempo, como o roteirista não consegue sossegar o facho, eles sabem que existem todos esses heróis, eles começam a ter muitas ideias e talvez vão ficando sem assunto. Vale lembrar que, assim, não é como se esse Flash novo fosse do mesmo universo do Flash antigo. Não tinha nenhuma correlação, né? Ninguém não falava tinha que... correlação. Simplesmente começou, ele resolveu se chamar Flash, sabe? Ele não falava que ele tinha o outro, nem nada, sabe? Nem tinha um crossover com o outro, nem nada disso. Naquele universo não tinha existido uma equipe de super-heróis da década de 40, que tinha tido aquele, sabe? Não tinha existido, tava começando ali mesmo. Era um reboot total do universo. Mas aí o que aconteceu? Alguns roteiristas, sem nada pra fazer e com poucas ideias, resolveram reintroduzir esses personagens da Era de Ouro ali, na Era de Prata. Resolveram pegar esses personagens antigos da editora, o primeiro Flash, o primeiro Lanterna, esses outros, que não tinham nada a ver com esses personagens de agora, e colocar naquela história. A primeira história foi o Flash de Dois Mundos, que foi quando o Flash Barry Allen vibrou muito rápido, as moléculas dele muito rápido, e ele foi parar na Terra 2, que ainda não tinha esse nome na época, mas que era a Terra dos personagens da Era de Ouro, e ele encontra o Flash clássico lá, e os dois lutam contra um mal em comum. Eles inventam que todos esses heróis fazem parte de uma Terra paralela, e o Flash, como ele tem capacidade de atravessar a barreira vibracional das dimensões, e consegue acessar essa outra dimensão, e aí os personagens... Ah, e o interessante é que os heróis da Terra 2, eles são publicados em histórias em quadrinhos na Terra 1, pelo menos nessa época eles eram, que o Barry Allen vira pro Joel Ciclone e fala pra ele, olha, eu tenho um quadrinho seu, eu gosto muito das suas histórias. Começa a bagunça aí, porque inicialmente não era pro Flash ter conhecimento nenhum de outro Flash, nem na ficção, nem na realidade. Aí já começa a confusão, mas piora, consideravelmente. Muito! Essa ponta do iceberg. E escrotice foda. É o começo do fim, isso. O que acontece? Os personagens, então, são colocados oficialmente na história, como membros de super-heróis de outra dimensão, e aí nasce a primeira sementinha do que vai ser o multiverso desse cómic, que são inúmeras dimensões, é como se... É a teoria de física quântica existente, certo? Que não existe uma dimensão só, existe várias, separadas por barreiras, coexistindo ao mesmo tempo, separadas apenas por velocidades vibracionais diferentes. Ah tá, é uma desculpa pra qualquer merda. É uma desculpa pra inicialmente eles introduzirem de novo esses personagens antigos e depois pirarem à vontade. Podem inventar futuros alternativos, podem inventar várias coisas. Isso aí foi só o começo da história. E aí, uma das coisas que aconteceu foi que a DC tava começando a crescer e começou a comprar muitos personagens de outras editoras. E aí começou a dar um universozinho pra cada um deles, né? É, na verdade é o seguinte, ela poderia simplesmente virar e dizer que, olha, existe isso aqui, acabou, não tem que explicar. Mas o pessoal da DC tem essa mania de precisar ter uma cronologia coerente, embora tudo aponte para uma cronologia que não seja coerente. Então eles ficam querendo consertar isso desesperadamente. Então eles pegam esses heróis e, se o herói antes não existia aqui, eu faço o universo para ele. Por exemplo, o Capitão Marvel, que é aquele que tem um raio no peito, Shazam. De vermelho, Shazam, que é um garoto que grita Shazam e vira o Capitão Marvel, e tem a família inteira, tem o vovô. Shazam, na verdade, é um mago, né? O que deu poder pra eles. É o mago, ele grita o nome do mago e ele vira tipo um arauto desse mago, né? Ele é um cara. Ele foi criado como resposta ao Super-Homem na década de 40. Tanto que a DC Comics processou a editora do Shazam por plágio na época era e depois. Agora, quem era da Carlton? Carlton era do Besouro Azul, não era? Não sei, cara. Eu só sei que futuramente, quando a editora do Shazam original faliu, a DC Comics comprou o Capitão Marvel. É, para de chamar de Shazam. É, aqui no Brasil era Shazam, né? Não, acho que não era Shazam, mas tudo, o Shazam era só o grito dele e resolveram colocar o nome da série dos quadrinhos como Shazam, mas como o grito dele, não como o nome dele, só que todo mundo chamava ele de Shazam. É tipo chamar o assassino de pânico de pânico. É tipo chamar o Link de Zelda. No meu aniversário, a gente jogando Smash Bros aqui, um amigo meu falou, vou escolher o Zelda, o Darko teve um filho. Ah, o filho do Darko foi brincar com os dois geral. Ah não, Carton Comics é do Capitão Átomo. Eu ia falar isso, eu fiquei quieto pra você ver se você sabia. O Capitão Átomo briga com a Formiga Atômica? Seria ótimo esse crossover. A Formiga Atômica faz parte do multiverso, né? Eu acho que não. É, quer dizer, tecnicamente tudo faz parte do multiverso. O ligeirinho faz parte. Do multiverso dessa época e do multiverso da Marvel, tudo faz parte do multiverso. Teoricamente, né? Existe uma terra, por exemplo, os heróis da editora concorrente. Tem uma terra no multiverso que são os heróis da Marvel. Que rolava crossover, sei lá, dos Vingadores com a Liga da Justiça. Que eles chamaram até, porque criaram uma série, uma linha só pra isso, que era uma amálgama. Amálgama é diferente. tinha heróis que eram misturas dos dois heróis. Não, não, mas a Amálgama também rolava a briga dos dois lá dentro, não é não? Não, a Amálgama é da Marvel e mostra mistura. É um herói novo que é uma mistura. Tipo, é um Homem-Aranha misturado com Batman. É um herói novo misturando os dois elementos. É, crossovers de DC e Marvel Comics normal rolavam os eventos, assim, mas não era nada... Mas misturava não, não. Só o conceito do herói ou misturava a psique? Aqui, ó, linha Amálgama... A psique também. Tem pouco disso também. Pô, seria interessante misturar o Super-Homem com o Wolverine. Mas os personagens são misturados, ó. É, tô falando. Ah, é, cria um novo personagem baseado nos dois. Então o Amálgama surgiu meio que dessa coisa desses crossovers que é juntar dois personagens, um de um e de outro. Inclusive, o universo Amálgama, ele tá listado no multiverso da Marvel. Tem um númerozinho. Tem. Universo Terra Amálgama. Tem um não, tem uma Terra. Terra. Tem a Terra lá no universo da Marvel. Pois é, o Lanterna de Ferro. What the fuck, Iron Lantern? Pois é, o Lanterna de Ferro. Justo Lanterna Verde como Ferro. Agora eu tô com vontade de baixar o Amálgama, merda. Todo mundo fala mal dessa porra, né? E parece que tem até a Terra, que é a nossa Terra no universo da Marvel. O universo da Marvel, que é, sei lá, 512.984. É a Terra nossa. Cara, tô bolado. Lanterna de Ferro, tô bolado. Então o que acontece é o seguinte, ô Luan. Então, estamos combinados, né? Temos um multiverso. Cada universo tem seus heróis, tem seus vilões. Ele tá no Amálgama ainda. Volta pro multiverso. É, tem um universo que é importante pra crise, que eu já vou te explicar logo, que é a Terra 3. Se não me engano, que todos os super-heróis são vilões e o único herói é o Lex Luthor. Então você tem... Sem poderes? Sem poderes. Então você tem tipo Ultraman, que é o Superman de lá. Ultraman antiga, aquele que cresce? Eu também não consigo chamar esse cara de Ultraman sem pensar no Ultraman. O único Ultraman que existe, me desculpa, é o japonês, não tem como. Tem o All-Man, que é tipo Batman, só que vai... Só que é uma coruja. Tem o Johnny Quick. Onde foi que eu já vi um cara meio coruja? Né? Ah, cara, tem várias corujas no universo DC aí. Tem o Johnny Quick, que é o João rapidinho, entendeu? Tem a contraparte. Tem a contraparte de cada um. Isso foi tão pornô. Tem que lembrar que nessa época os quadrinhos eram um público um pouco mais novo do que hoje em dia. Não tinha sexo naquela época os quadrinhos, como tem hoje em dia. Então todos os super-heróis tinham uma contraparte nesse mundo que era um vilão e o Lex Luthor era o único herói. Tá, isso era legal? Não era, por isso... Cara, peraí, calma, também. Vamos ter uma coisa em mente aqui. Você tem que lembrar que isso era legal pra uma criança de 10 anos em 65. Mas é bizarro, tipo, um cara sem poderes lutar contra o mundo. Luan, você é uma criança de 10 anos de 65, 1965. Você lia quadrinhos e jogava baleba. Não, ele era americano, ele fumava e vendia limonada na barraquinha perto da casa dele. Não é isso que crianças americanas fazem, gente, naquela época? E pagava com moeda de 10 centavos, eu pagava... E tinha uma casa na árvore. As putas de 9 do bairro, né? Isso, eu tinha uma casa na árvore, tinha essa turma. É, isso aí. Você brigava com a galera da rua de baixo. E fazia carrinhos de madeira, né? De rolemã. De rolemã de madeira. E você achava alienígenas no seu celeiro, você tinha um celeiro. E tinha porão pra me esconder de bomba atômica. Aí acontece, Luan, o que acontece é o seguinte, começou a rolar uma confusão, por quê? Tinha histórias dos personagens da Terra 2, tinha histórias dos personagens da Terra 1. O Superman da Terra 2, ele era velhinho, né? Ele tinha cabelinho grisalho, porque ele era o mesmo. Ele ficava numa cadeira de rodas e falava com uma voz eletrônica? Não, nem tão velho, mas ele era coroão já, comparado ao Superman normal. Ele ganhava as têmporas brancas famosas dos quadrinhos. Tô ligado, eu vi muito isso. E aí, sempre que os dois se encontravam num evento grande, era alguma crise. Então tinha a crise na Terra tal. Aí os heróis se uniam pra derrotar aquilo. Crise na Terra 3, crise na Terra 2, crise... Sempre houve uma crise, né? Na década de 60, sei lá, 70, blá blá blá. Sempre tinha uma crise que mostrava os heróis. Eu ia fazer uma piada que é tão sem graça, mas tão sem graça... Que eu fiquei... É vergonha alheia? Entalou na minha garganta, não quis sair. A própria piada ficou com vergonha de sair e voltou. Agora você vai ter que falar, sabe? Não, só ia falar que a primeira crise foi em 29. Isso era pra ser uma piada? Não, não tinha nem os heróis ainda nessa crise. Essa crise não conta. Foi triste. Eu tava tentando formular alguma coisa com hippies, mas também falhei. Aí, logicamente, tinha, por exemplo, tinha histórias que se passavam no futuro. Tinha a Caçadora, por exemplo, que ela era filha... O futuro do passado era muito bizarro, né? É. Não, e, por exemplo, a Caçadora... A parada da DC era o século 31, né? É até hoje, o século 31. É, tinha, por exemplo... Enfim, o Super-Homem tinha sido o Superboy quando ele era jovem, né? E o Superboy inspirou a legião de super-heróis do século 31. Toda hora aparecia. Mas tinha um futuro mais imediato. Por exemplo, a Caçadora era uma heroína filha do Bruce Wayne com a Mulher Gato, por exemplo. Só que isso era um futuro paralelo, assim, não era um futuro pra valer. O que aconteceu foi o seguinte, chegou um ponto, lá pra década de 80, que tava uma confusão. Ninguém conseguia acompanhar direito. Só na década de 80 que ficou confusão? Não, a confusão insustentável. Ninguém conseguia acompanhar mais a DC Comics. Ninguém conseguia mais. Se você era um leitor novo, você não conseguia chegar e começar a ler, porque era uma confusão. Você não sabia, as origens dos personagens eram contraditórias. Você não sabia que personagem era filho de quem, casado com quem, de qual terra. Em todas as dimensões, personagens transitavam pra lá e pra cá. Isso me lembra tanto, né, a época de Moody. Basicamente, só que não era tão divertido assim, né, você? Não, na época, de Moody, todo mundo fazia casais e começava a ter filhos, só que tinha vezes que você acabava sendo pai do seu avô, sabe? Aquelas coisas de família de internet, sabe? Peraí, eu voltei agora e só entendi, eu só ouvi a parte de ser pai do seu avô. Eu tô falando que... Isso não cria um paradoxo? Não, se você voltar no tempo e transar com o seu... Cara, peraí. Voltar no tempo e transar com a tua mãe não é tão escroto quanto voltar no tempo e transar com a sua bisavó. Novinha, bonitinha, gatinha, porra. Em 1800. Gostosinha. Tesãozinho ali embaixo daquele corpete. O que aconteceu? Ninguém conseguia, tô falando pra ele que ninguém conseguia acompanhar mais a DC Comics, que tava uma confusão. Até hoje, né? Ninguém consegue acompanhar. Não vou entrar nesse mérito ainda, espera. Tô tentando localizar o Luan, vai pegar nosso aluno aqui. Ah, não, foi mal. Deixa eu localizar ele na época. Então naquela época, hoje em dia não importa, era muito confuso acompanhar a DC Comics, então, você vai entender essa parte. Sim, sim. E aí, se eu fosse o editor-chefe... Quer dizer, não entendi nada. Se eu fosse o editor-chefe da DC Comics na época, o que eu faria? Eu simplesmente ignoraria tudo e falaria assim: a partir de hoje nada disso existe, vamos começar de novo. Acabou, correto? Eles podem fazer isso hoje, inclusive, mas assim... O problema é que eles não queriam fazer isso por vários motivos. Um, talvez eles não quisessem jogar fora toda a história cronológica grande da editora, que vem desde sempre. Eles não queriam aborrecer os fãs. Os fãzóides gostam da cronologia que acompanhavam, etc, etc. Eles queriam aproveitar essa reforma que eles queriam fazer na editora pra ganhar algum dinheiro em cima disso, pra criar um grande evento, pra ganhar algum dinheiro. E o autor... Qual é o nome do cara? E aí o Marvel Wolfman... Ele não só escreveu a crise, como na época ele também era o editor-chefe da... Não, ele foi editor da revista, eu acho que ele era editor-chefe da DC, não sei. Não era editor-chefe da DC. Quem que era? Não sei, mas não era ele. E aí o que aconteceu? Ele há muitos anos estava querendo fazer uma história, desde que ele era criancinha, uma história que reunisse todos os heróis, etc, etc. E aí a DC Comics estava essa confusão cronológica maluca, eles querendo desenhar uma história desse tamanho, a DC Comics querendo ganhar dinheiro com um evento grandioso, eles não estavam muito seguros que o evento ia dar certo, porque hoje em dia é comum essas sagas limitadas de 7, 6 edições, naquela época não. Naquela época tinha a teoria seguinte, de que lá pra 7ª edição de uma revista, o povo tava decidindo se ia continuar comprando ela ou não. Então eles achavam que se uma revista tivesse só 7, uma minissérie tão curta, não fosse dar retorno que eles estavam querendo. Então, aí demorou assim, pra eles darem permitirem o cara fazer a crise do jeito que tava querendo. É bom até situar a época, porque a gente tá falando assim, pulando o tempo, parece que a gente já tá 60, já tá em 85. Esse foi 85. Eu tinha um ano de idade. Já faz, sei lá, 50 anos que a DC existe. Imagina, né, cara, como a gente... O mundo tava acabando e se fundindo em um só, e eu tava mamando, me preocupando com leite. Tem mais que 50 anos. Na época, em 1985. Ah, tá. Eu já tava te achando estranho. Então, surgiu a primeira edição... do que seria uma minissérie dividida em 7 edições, que iria reformar todo o universo DC, iria influenciar profundamente toda a produção de quadrinhos para sempre. Toda editora, todo ano, tem a sua grande saga crossover com todos os heróis. Isso até então não existia. Então foi realmente um marco grandioso nos quadrinhos, que dentre os muitos que aconteceram na década de 80, que foi a crise, que se chamou crise em homenagem às outras crises, né, que já existiam, nas infinitas terras, porque era sempre crise em alguma Terra, mas essa é uma crise em todas elas ao mesmo tempo. Uau! Na verdade, o conceito da crise meio que surgiu pelo Alan Moore, sabia? Não. Uns anos antes tinham pedido para o Alan Moore escrever uma história que juntasse todos os heróis e tal. Ele escreveu algo que lembra a crise vagamente. Só que a história não foi aprovada, não foi publicada. E anos depois estava a crise. Então a sementinha já tinha plantado lá atrás. É boa ideia, né? Você pede para um cara que é muito bom em fazer isso, fazer, não aprova e rouba ideia, né? É, isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo de roteirista. Mas do que se trata a crise, né? Em plot-wise, assim. Aí já deu todo o motivo histórico pra ela acontecer. Por que, do ponto de vista editorial, precisou ter a crise? Então a crise serviu pra quê? Eles iam fazer uma história que pudesse acabar com todos esses universos paralelos da editora, fazer um só e dar um recomeço novo pra todos os heróis principais, pra que terminasse a bagunça da editora, pra que pudesse renovar, refrescar as histórias, tornar mais simples pra quem já acompanhava e trazer novos leitores pra editora. Que, como eu falei, podia ter sido feito assim, estalando o dedo. Era só, pronto. pronto, só dar um reboot qualquer, mas enfim, quiseram fazer da forma mais complicada. Ou da mais lucrativa. É, também, também. Agora, dentro da história, pô, a história começa o seguinte, começa a história explicando mais ou menos de onde saiu o multiverso. Mas eu gosto do Paria, eu queria entrar logo com o Paria. Paria? O Paria é o seguinte. Ô Luan, quem foi o primeiro emo que você já viu? Qual o emo mais antigo, assim? Você pode falar, esse cara é emo. Eduardo Mão de Tesoura não vai. Ah, cara, eu teria que pensar muito. Vai ele mesmo. Qual a referência que você quer me passar? Esse visualmente, o mais antigo que eu me lembro é o Hitler. Só da ficção, melhor. Ah, né? tá. Não, não vale, Hitler não vale, porque Hitler é antes do Paria. Eu tô querendo provar meu ponto, de que da ficção, o Paria é o primeiro emo da história. É um personagem que surge logo nas primeiras páginas da crise das Infinitas Terras. Mostra uma imagem do Paria aí pra entender o que o Paria é emo. Paria é o seguinte, a gente tá aqui muito bem, gravando o JCast. Do nada, a gente vai escutar um maluco gritando na rua e chorando, desesperado. Olha pela sua janela, tem um cara vestido assim, andando na rua chorando. Ai, não aguento mais, eu já vi universos morrendo, esse universo vai morrer, vocês vão todos morrer, tá todo mundo morrendo. Ele usa capa e, sei lá, mangas vitorianas? Sim. Isso aí. É o design dos anos 80, bem-vindo. O cabelo dele é roxo e ele usa lápis de olho também. Você achava que o Richard Alpert usava lápis de olho? Ele usa sombra, né? É todo sombreado o olho dele. Não, e ele chora. O Richard Alpert usava lápis de olho em 1800 e alguma coisa, né? O Paria usa sombra no olho inteiro. Aí você vai olhar na parede, vai olhar pela janela, vai estar esse maluco chorando e gritando e o mundo vai acabar. O poder dele é, sei lá, melancolia profunda? Na verdade não, a melancolia profunda é um efeito colateral do poder dele. O poder dele é o seguinte, os universos são destruídos. Tem uma onda de antimatéria que tá Eu acho essa onda o máximo, cara, é um troço branco que vem assim e vai dissolvendo tudo. Porque tá transformando tudo em coisas coloridas psicodélicas. Porque na época eles não tinham muitos recursos. Aí que entraram os hippies. Na época eles não tinham muitos recursos pra desenhar algo legal, não tinha pintura digital. Então como que eu vou desenhar e pintar uma onda de antimatéria que tá destruindo o universo? Uma coisa branca, ponto. Não pensa muito não, mas um negócio branco. Eu pensaria em algo preto. Não, a antimatéria ali é branca. Mas é branco tipo com uma areinha, né? É tipo uma areiazinha no universo. É o seguinte, tá, tem essa onda de antimatéria engolindo os universos. E o Paria, ele por algum motivo, ele é uma pessoa que ele é transportado automaticamente pros universos que estão prestes a morrer. O pouco antes do universo morrer, ele aparece lá, depois ele vai embora. É quando o universo é destruído, ele sobrevive e vai pro próximo que tá morrendo e assim por diante, pra sempre. E ele tá chorando porque ele tá vendo o universo para os outros ser consumido, não pode fazer nada, ele viu o dele morrer, o dele foi consumido e a partir daí ele começou a ser jogado de universo pra universo, presenciando o fim de cada um deles. Então se eu ver ele na rua, sei lá, eu sinto e choro também, né? É, basicamente. Não tem jeito, vocês vão unir com ele, vem cá, amigo, vamos chorar junto. Chorar o caralho, você vai dar um soco, você chorando por quê? Você vai viver, quem vai morrer sou eu, seu vagabundo desgraçado. Porque ele sobrevive, ele mudam ele na hora. E aí o que acontece? Quem mudam? É que tá. Pra onde começa agora? Qual é a próxima passo? Eu nem sei. Olha só, o que acontece é o seguinte. Segura. Aí começa a aparecer um monte de personagem, cara. Um monte de universo morrendo, um monte de personagem que você não faz ideia de quem seja, falando coisas genéricas. Inclusive eu tava ouvindo em algum podcast aí, não lembro se foi no MDM, não sei. Em algum podcast aí que o pessoal tava conversando sobre quadrinhos, e parece que na crise acontecia muito de ter um personagem desenhado, o desenhista desenhou, só que não especificou que personagem era aquele, e ia lá o colorista e pintava ele das cores erradas, achando que era outro. Excellent. O que acontece, né? Ele botou literalmente todos os heróis ali. Então, assim, em matéria de quem gosta de uma história envolvendo personagens, tá um pouco ferrado. Porque as falas ali são completamente transferíveis. Eles não, a personalidade de cada um deles ali é zero, assim. O que um fala, o outro poderia estar dizendo. Porque não tem tempo de desenvolver porra nenhuma. Foi um desfile de cuecas por cima da roupa fora. Sim, sim, basicamente. Porque são todos ali. O He-Man ia fazer sucesso, ele era de pelúcia. Não, ele ia ser viado ali. É de pelúcia. Mas ali, ele ia ser viado, pô. Ia ser, porque é de pelúcia. Mas ele já é o viado. O He-Man com Conan, beleza. Que merda. O He-Man é o Conan, intergaláctico gay, né? Mas aí... Não, aí passa página, sabe, direto, mostrando esses vários universos da DC sumindo e o pessoal falando coisa genérica. E é legal que tem um site na internet, o site só pode ser na internet, que é o... Não, tem um site na minha geladeira, você sabe. Eu tô guardando pra ocasião especial. Que se chama Annotated Crisis, que o cara vai comentando quadro a quadro. E aí cada quadrinho desse, ele tem lá a listagem de quem é quem, sabe? Esse aqui, eu não sei quem, que apareceu numa única história em 1960. Assim, who cares gigante, porque você vai esquecer depois de 5 minutos. Vira e mexe, você chega num quadro que tem esse aqui, eu não sei quem é. Interrogaçãozinha. Quem é esse aqui? Ninguém sabe. Quase ninguém, assim, praticamente. E aí o que acontece? O Batman, nesse comecinho, tem uma visão. Ele tem a visão do Flash. Flash, do Barry Allen, morrendo na frente dele, virando uma caveira e desmanchando no ar. E o mundo começa a ter colapso, né? Começa a rolar umas sombras, né, misteriosas, que atacam os heróis e... É, tá parada essa. E tempestades, e o mundo tá entrando em colapso, e todos os heróis estão se juntando em várias crises isoladas pelo planeta, na Terra 1, no caso, né? E enquanto isso, nas outras terras, estão morrendo, todo mundo sendo consumido pela antimatéria. E aí, logo nesse começo, vários heróis são abduzidos por um satélite lá, maluco, uma mulher chamada... É a Harbinger, em inglês. Não, ela é a precursora. Harbinger, em inglês. É a precursora. Harbinger, na verdade, eu acho. A precursora, ela trabalha pro monitor. Quem é o monitor? O monitor não é aquele cara chato do teu colégio, que não te deixa fazer nada. O monitor, olha que legal. Existe o monitor e existe o anti-monitor. Quem você acha que veio primeiro? O de CRT. Hã? Quem vê o anti-monitor nasceu primeiro. E por que o anti-monitor nasceu? Nasceu o monitor. É óbvio. Né? Óbvio. Eu tô te falando, cara. O nome do cara é anti-monitor. Cara, anti-matéria. Não, ele é anti-monitor na língua dele, sabe? Qual o seu nome? Anti-monitor, sabe? Ah, por acaso quer dizer alguma coisa em português? Aí o outro cara surgiu e, pô, qual é o nome? Não sei. Mas tem aquele cara ali que me opõe, que o nome dele é anti-monitor. Que por um acaso, na minha língua, significa algo contra o monitor. Logo, eu seria um monitor. Ah, não! Cara, a crise já é destruída o suficiente, não precisa destruir mais. E aí, o que acontece? Ele junta um monte de herói na nave dele, e aí ele explica. Existe um multiverso. A voz dele é mais ou menos assim, né? Peraí. Cadê o Alexandre Luthor 3, que você aqui não tá falando dele? Tem que falar dele agora, sim? Mas ele não é importante pra cacete? Ele parece logo no início, eu não? Eu quero contar logo a origem do multiverso, que é o que importa, né? Você não vai falar do Alex 3, não? Acontece o seguinte, nessa terra em que todos os heróis são vilões, e só existe um herói, que é o Lex Luthor, ela tá acabando, a antimatéria tá consumindo tudo, o que o Lex Luthor faz? Ele pega o único filho dele, o Alexander Luthor, coloca numa nave e manda ele pra fora daquele universo. Isso te lembra alguma coisa? Fala o que isso te lembra. Ah, o Super-Homem? Isso, olha que legal. Não, Goku. Não, Goku é transfer, Goku foi mandado pra Terra pra conquistar a Terra. Só que ele bateu pra cabeça e esqueceu disso. Uhum. Completamente diferente. O Super-Homem não foi mandado pra conquistar a Terra. Embora em Smallville a gente ache isso, né? O Clark acha isso nos primeiros anos, né? E o que aconteceu? Esse bebê, Alexander Luthor, ele chega no satélite do monitor, que é essa criatura. É uma criatura que monitora o universo. Ele chega lá, bebê? Bebê. Na navezinha. O Alexander Luthor. Só que o que acontece? Como ele atravessou esse universo, estava sendo consumido pela antimatéria, rolou uma mutação nele. Então, o corpo dele acaba sendo formado de matéria e antimatéria juntos. Ele é uma singularidade. E como efeito colateral, além dele ser muito show, porque... Ser muito quê? Muito show. Show? Massa, cara. Não, você tem, cara, pra falar que a minha coisa é show. Ele é muito... Além de ser muito show, ele cresce mais rápido. Então, how convenient, em três páginas... Chocante, né? Chuchu, beleza. E aí, how convenient, em três páginas, ele já tá um adolescente, que é mais legal. Assim. E ele é ruivo, ele não é careca, né, ainda, no Lex Luthor, de verdade, no nosso universo. É porque o Lex Luthor dele é ruivo, né? E ele é tem ruivo. Cabelo em vários momentos. De vez em quando ele tem cabelo. Ele é ruivo e tem o cabelo encaracoladinho. Achei que você ia dizer que ele era ruivo porque você conhecia os pelos pubianos dele. Não. É, nunca vi um pelo pubiano em comic. E aí o que acontece? O Alexander Luthor, o monitor vai ter uma missão muito especial pra ele depois, né? Na verdade, esse monitor é o seguinte, cara. Ele é essa criatura suprema do universo, nosso universo material, e... Eu tô imaginando o King of All Cosmos com uma televisão na cabeça. Basicamente. Não, deixa eu mostrar o monitor pro... Ele tem um penteado meio afro. Rolou uma possibilidade de identificação do Luan com o monitor, né? Eu do Luan com o monitor. Luan, assim, cheio de esperança, sabe? Tem um pescoço torto igual a mim. Finalmente, o super-herói com o pescoço torto. Assim, enfim, obviamente o anti-monitor é esse ser que vive no universo de antimatéria. E ele, pra poder expandir o universo dele, ele tá consumindo todas as terras materiais com a antimatéria dele, que transforma tudo num universo único de antimatéria. E o monitor, que vive no nosso universo de matéria, ele tem um plano pra poder impedir o anti-monitor. E o que ele faz? Essa capacidade que o Paria tem, tem de se transferir para todos os universos. Foi ele que deu. O Alexander Luthor, ele pega pra proteção dele. Essa moça que é a precursora, que é uma moça que ele também resgatou de uma terra que tava morrendo e deu poderes pra ela, pra ser assistente dele lá e tal. Ou seja, isso tudo são sementes desse plano maior que ele tem pra impedir o Anti-Monitor de acabar e consumir com todas as terras. E ele precisa da ajuda de vários heróis, por isso que ele resgata e leva pro satélite dele esses vários heróis diferentes, etc. Na verdade, a história dele, a história do multiverso depois, aí logo na segunda edição, na terceira edição, ele explica. Então, Luan, o que aconteceu foi o seguinte, ele explica o seguinte, que tem esse planeta, Oa, que é o planeta do universo DC. O planeta dos guardiões, que são os responsáveis pela tropa do Matéria Z. São os que distribuem os anéis e tal. São os anõezinhos azuis. São os anõezinhos azuis carecas, que são os detentores do poder dos anéis. Eles que distribuem os anéis pros Lanternas Verdes e mapearam a galáxia e protegem a galáxia, etc. O universo. Porque eles foram o primeiro planeta do universo, né? Da criação. Eles são o centro do universo que Oa, né? Isso. Uma coisa assim. Ficava, pelo menos. Até pouco tempo ficava. Nessa época ainda tava. O que acontece é o seguinte: em tempos remotos do planeta deles, teve um Oano muito ambicioso, muito curioso. Crona que quis ver. Que parece que vai estar no filme da Lanterna Verde de novo, tô vendo, bora. Que é bizarro. Ele quis ver o começo da criação. Ele quis ver os instantes iniciais da criação. Ele não só quis ver, ele era obcecado por isso. Queria muito ver isso, por algum motivo. Então ele construiu uma máquina pra poder enxergar isso. E aí, alguma coisa dá muito errado, que eu não lembro mais direito o que acontece exatamente, com todos os detalhes, tô com preguiça de pesquisar agora, mas também que não interessa. O que importa é que esse experimento dá muito errado. E como fruto desse experimento, cria um multiverso. E o universo de antimatéria. Ao invés de daquele momento da criação ser criado um universo só, com uma terra só, é que são criados vários universos e várias terras diferentes, paralelas, separadas com uma frequência sutil, vibracional, e ao mesmo tempo é criado também o universo de antimatéria, o universo de matéria, o antimonitor e o monitor. Essas duas criaturas supremas desses dois universos. O Anti-Monitor, ele tem um design muito peculiar, né? O Anti-Monitor é horrível. Não tem como você encarar... Eu gosto dele, cara. Não tem como você encarar ele como um vilão, decentemente, porque não tem como ter medo dele, porque ele é horrível. Ele é cômico. Vocês têm medo dos Daleks? Porque eu não posso ter medo dele. Não, eu acho ele legal, cara. Tem uns dentes de pedra. Ele é ridículo, porque você não viu ele no traço da época. Isso aí tá maneirinho, porque tá colorizado. Não, ele não tá maneirinho. Tá mais aceitável, porque é de agora. Na época, ele é muito tosco. Aí. É a versão, a primeira fase dele. Foi aí. Primeira vez que a gente conhece ele é assim. Não tá tão ruim assim não, cara. Ah, aquele na época, ó. Ele é meio Pokémon, né? Parece uma baleia, sei lá. Mas esse já é o último, então, Mark 3 aí, sabe? É, já é a forma final dele, né? Que é a forma mais conhecida que todo mundo conhece. Os Daleks continuam sendo piores. Nossa, que herege. Vou até sair daqui. Né? E aí, cara, o negócio é o seguinte. Tá rolando a crise, universos estão sumindo, personagens desaparecem, cronologias estão sendo mudadas nos seus olhos. É uma confusão de personagens, é uma confusão de pessoas, você não sabe de nada. Olhando pelo lado da história, eu particularmente não é uma história que eu gosto de acompanhar, que eu gostei de ter lido. É uma história ruim pra mim, porque eu gosto muito de personagem, e não tem personagem nessa merda, porque é todo mundo ali. Mas ao mesmo tempo, ela não foi feita pra isso, ela foi feita pra poder dar uma ordem na casa, e ela foi feita pra poder gerar orgasmos múltiplos nos fãs. E isso ela foi bem sucedida. E a DC, ela sabe ser exagerada, né, cara? Que é o universo sumindo, e a onda maluca de antimatéria, sim, aquele monte de cor que você não entende porra nenhuma, o que tá acontecendo? O que irrita um pouco é isso, é porque todas as batalhas são feitas em universos que estão acabando, ou então no começo da criação. Como que você imagina que seja instantes antes da criação? É tudo branco, não desenha nada. É só os heróis e o Anti-Monitor lutando. Mais nada. Então, pra mim seria tudo preto. Isso é muito emo. Na DC é tudo branco. Tudo que não é nada é branco. Porque quando não tem nada é tudo preto. Sabe? Nessa época só não, né? Zero Hora também era tudo branco. Só sei que é aquele negócio, eles não sabem muito bem como desenhar, como pintar coisas, eles fazem tudo bem psicodélico, tudo bem branco. E assim, eu gosto desse clima viagem droga, do Bad Trip. Nessa época, pela primeira vez, vários heróis que a DC tinha acabado de adquirir, estavam em outros universos, chegam pra esse universo aqui. Visor Azul, né? Visor Azul. Os heróis desse editor indo. Então, Atom, acho que também entrou nessa época. E aí o que acontece? Personagens importantes morreram, porque, por exemplo, eles precisavam... O Super-Homem, ele era o último filho de Krypton. Sempre foi. Só que tinha muitos kryptonianos nessa época. Muitos mesmo. Então, eles precisavam se livrar e deixar o Super-Homem de novo o único kryptoniano existente. Hoje em dia, né? Hoje em dia existe uma nova Krypton. Então, foda-se. Tudo que, né? Mas nessa época, não. Nessa época, eles queriam deixar ele o único. Então, eles mataram o Supergirl. De onde que veio a nova Krypton? Veio do bolso do Super-Homem, literalmente. Não, veio de Kandor. Enfim, depois eu conto. Ele tinha placenta na unha, né? E fez clones. Vários clones. São vários super-homens, tipo Pateta. Aí eles mataram Supergirl, eles mataram... A Mulher Maravilha, entre aspas, né? Ela meio que não morre, ela renasce. Aham. Uhum. É tipo, ela morre e volta, né? No mês que vem. Tá, whatever pra Mulher Maravilha. Fala aí. Que isso, cara. Mulher Maravilha é legal. Faz pra gente da Trindade, rapaz. Super-Homem embaixo de Mulher Maravilha. Pai, Filho e Espírito Santo. Como que ela acha a porra do avião dela, cacete? Ela vai tateando. Imagina ela no estacionamento, né? Eu imaginei ela agora com aquele traço super amigo. Ah, procurando o avião dela. A Mulher Maravilha tem humor desgraçado, vocês que não se enxergam. Mas imagina ela toda fofa procurando. Tá, agora foi a Mulher Maravilha K-On procurando o avião dela. Nossa. É assim, e morrendo de medo de alguém que alguém veja ela nessa situação constrangedora. Ela assim, olhando pro lado e procurando rapidinho pra ver. Ela chega assim, andando de ladinho, devagar, pra ver se encosta nele. Qual o motivo você ter um avião invisível pra você? Não sei, né? Eu já imaginei ela fazendo, tipo, mímica, tipo Mr. Mime mesmo, sabe? Não, e é inútil esse avião invisível porque não serve pra camuflar. Porque ela não fica invisível dentro dele. Aham. Uhum. Você olha pro céu, até a Mulher Maravilha voando, sentada. Depois vocês falam que ela não é whatever, que merda é essa, não, cara, é só porque ela anda por aí sentada no avião invisível que ela é whatever, né? Mas aí, é o seguinte, mas aquele negócio, isso aí são resquícios de uma época que os quadrinhos eram mais inocentes, entendeu? Todo mundo fala hoje em dia, né? Porra, como é que pode o super-homem se disfarçar só com óculos, já que escroto? Mas tem que entender que isso, em 1940, era normal, era um quadrinho do repórter misterioso que usava sobretudo chapéu e óculos, e era meio bobão, e que aí tirava os óculos e era um super-homem, quer dizer... Quem colocou essa coisa mais bobão nele? O Christopher Reeves. Ele não era tão bobão assim, não. Não é que ele era bobão, ele era mais tímido, mais reservado que o Super-Homem. Ele não demonstrava que era tão fodão. Ele usava cueca em cima da calça, por favor. Todos são conceitos de uma outra época, mas o que acontece? O conceito fica tão enraizado que você não pode levar esse conceito depois, por mais que ele soe meio ridículo, né? Aí inventaram várias coisas, inventaram que o óculos dele tinha um dispositivo que era tipo um filtro de percepção, alterava a vibração do rosto. Falava que o Jay Garrick fazia isso. O Jay Garrick, ele não usava máscara, né? Ele usava como é que ele botava uma panela na cabeça e ficava reconhecível? É que ele alterava a vibração da cara dele pra, tipo, virar outra. Pra as pessoas perceberem a cara dele diferente, sabe? Chegaram a inventar que os problemas fazer isso. Hoje em dia eu não sei mais. A melhor, não, é a explicação do Grant Morrison, basicamente, né? Grant Morrison, numa entrevista recente, falou que provavelmente todo mundo do planeta Diário sabe que o Clark é o Super-Homem. Só que prefere ficar quieto, que é importante pro cara, né? É uma coisa importante pra ele, então. E pra mim essa já é oficial, assim, não tem outra. Assim como porque ninguém aponta e ri pro Super-Homem com a cueca vermelha em cima da calça azul, né? Porque, por favor, o cara é super poderoso. Você vai realmente fazer isso? Você está rindo da minha cueca? Não, mas cara, peraí. Eu riria tranquilamente na cara do Super-Homem. Ele é um bundão. Quero ver, cara. Ai, filho da puta. Tá falando isso porque ele não existe, seu cretino. Eu quero ver aquele Super-Homem do DC Universe. Não. Com a capa rasgada e barba por fazer. Aquele Super-Homem ali eu saia correndo. Ele ia soprar, né? A gente congelar e arrancar essa cabeça com sopro, seu cretino. Nossa, que hipocrisia sua agora, Luan. Mas ele é todo bundão, politicamente correto de merda, porra. É porque ninguém riu da cueca dele. Pera só, vai acontecer. Você viu que bizarra a nova fase agora? O Strazinski tá desenhando a nova fase do Super-Homem. Superman andante, né? É. Ele vai virar o andarilho, a nova fase do Super-Homem. Não vai ter super-vilões, não vai ter nem fazer nada. Vai ser o Super-Homem andando pelos Estados Unidos, resolvendo pequenos problemas. Ajudando o cara a consertar o carro, impedindo uma mulher de se suicidar, tirando o gato de cima da árvore. Sempre que fala Superman, cara, eu lembro daquela série que tinha ele e a Lois. Clark, as novas aventuras do Superman. Exatamente, eu lembro que teve um que ele perdeu a memória, aí ele tava andando na rua, ele espirrou, o táxi saiu voando, ele, que porra é essa? A caça era muito ruim, cara, em todos os sentidos. Na época eu já achava ruim, hoje em dia, então. Onde que a gente tava mesmo? Assim, sumarizando, é meio bobagem falar tudo o que acontece na crise, obviamente, de casa de sol. Nem eu lembro, também é idiota. Tendo um resumo, sobre o que é a crise. Dentro da história, no contexto da história, é justamente isso. Essas duas criaturas tentando se derrotar, né? O Antimonitor querendo destruir todo o multiverso e virar todo um universo só de antimatéria. E o Monitor e seus arautos, seus heróis, chefiando essa horda de heróis, tentando salvar o multiverso e destruir o Antimonitor. Basicamente é isso. E aí, nesse interim, você vê todos os heróis e todos os vilões do catálogo da DC ao mesmo tempo fazendo alguma coisa. Então, você também tem um panteão principal, né? Aqueles 10zinho ali que dão mais destaque. Não, mas tem aquele pessoal que tem mais destaque, né? E aí o que acontece? Eles chega uma hora que os universos estão se fundindo, estão se misturando, tipo, por causa da confusão. Então começa presente, passado e futuro e terras acontecendo ao mesmo tempo. Então no meio do Central Park, sei lá, vai ter dinossauros, vão começar a aparecer os heróis da linha de Velho Oeste da DC Comics, isso é bizarríssimo. Começa a aparecer aquele Sergeant Rock, aquele da Segunda Guerra Mundial. É, aparece aquele tanque de guerra maior Mal-Assombrado? Ou isso é Corrida Maluca, eu tô confundindo. Aparecem os heróis da editora concorrente, não, não, não, já que tinha o universo do concorrente? Não, nessa época ainda não rolava crossover. Não apareceu, infelizmente. Mas tinha uma parada de uma equipezinha da Segunda Guerra que tava no tanque? Era o tanque alguma coisa? Eu sei que tinha o Sargento Rock. Segunda Guerra, só lembro do Sargento Rock. Tinha o Jonah Rex, que é aquele cara com a cicatriz, que é o filme agora que ninguém assistiu. Tinha o Recruta Zero. Não. Tinha, enfim, vários... O Adam Strange aparecia, o... Inclusive, depois da crise do Jonah Rex, foi pro futuro, né? A fase ninguém gosta. E o que acontece? Todos os heróis se misturando. No universo paralelo de Fringe, ele entra pra Liga. Eu quero saber qual foi a importância do Super Emo na história. O Superboy Prime? Não, o Super Emo lá, que o só Paria. Via... Ah, o Paria? Avisar pro pessoal, não, tá dando merda. Não, o Paria serve... Não, o Paria serve pra quê? Pra transportar os heróis pro universo de antimatéria, pra eles batalharem com o antimonitor. Ele tem esse poder de se transportar pelas dimensões facilmente, então ele serve pra isso, não é pra isso? É pra isso que ele serve, a função dele é essa. A função do Alexander Luthor, depois, a função da precursora, tem uma hora que o monitor morre. O antimonitor, ele domina a precursora pra matar o monitor. Só que o monitor sabia que ia ser morto e deixa isso acontecer, por quê? Ele usa a energia dele pra criar um universo paralelo, onde ele consegue salvar ali as terras restantes. Ele consegue fazer um Pocket Universe que ele consegue salvar as terras restantes. Ah, o primeiro Pocket Universe, né? O universo de bolso começa a ser muito usado. Foi daí que saiu a nova Krypton. A nova Krypton não é um Pocket Universe. Eu não vou explicar pra que cada um serve, cara. Serve pra vários propósitos e faz algum sentido, acredito. Luan, se você quer tantos detalhes, leia. Não leia. É o primeiro review que eu não recomendo ninguém a ler. Que é ruim demais, não recomendo. Nem por curiosidade. Lê o Wiki, não, é ruim demais. A não ser que você seja como eu, como o Darko, enfim, a gente é curioso que te lê. E o Darko gostou. De fato. Eu não gostei. Eu não gostei, meu Deus, a história favorita, mas também não foi tão sofrido assim. Cara, pra mim só teve valor histórico, mais nada. Não, é. Também é mais... Só valor histórico. Não. Volta esse microfone pra cá, cara. Como é que eu vou falar com você com o microfone? Não, você fala besteira, não quero mais dar o microfone. Eu tô querendo falar que pra mim também é valor histórico. Isso é um valor histórico que justifica. Eu não sofri tanto assim pra ler. Eu sofri muito pra ler, cara. Eu doía, eu virava as páginas. Eu não quero. Eu era o pária. Não, ainda mais hoje em dia que vocês têm tantas outras coisas pra ler. Imagina, cara. São 200 e poucas páginas. Detalhe... Então dediquem-se a outras coisas, né? Detalhe que eu ainda li com a Ticket Prizes. Eu ia lendo e a cada página eu lia comentários sobre a página. É, eu não. Eu só li o que eu não entendia. Foi, o personagem que eu não conhecia, vou ficar sem conhecer. Não, isso também, né? Não parar pra ler aquelas listas gigantescas. Tô nem aí. E aí, basicamente, você viu pra isso. No final da história, eu vou contar spoiler, óbvio. Porra. Por favor, né? Por favor, 25 anos? Não. É? 25 anos. No final da história, acontece o seguinte. Cara, uma coisa eu tenho que garantir. Eu nunca vi um vilão tão sofrido pra morrer. Uhum. Isso é foda. Eles batalhando com o antimonitor é foda, porque eles fazem de tudo. E cada vez que o cara morre, o cara volta, e o cara volta, e o cara volta. Parece Dragon Ball. Assim, essa parte da crise, eu confesso que eu fiquei, assim, que me envolveu emocionalmente. É assim. Esse, eu gosto mais desse final. Fiquei empolgado com a luta final deles com o antimonitor. Sim, eu gosto do final da crise, mais ou menos na metade pro fim. Porque a metade pro começo é isso. Não. É quadrinho com um monte de gente que você não conhece. A primeira vez que eles vão pro universo de antimatéria e vão batalhar pela primeira vez no antimonitor já é fodinha, quando a cara morre. E tal. É aquela capa clássica, se você conhece, que é o Superman segurando a Supergirl morta, chorando. Conheço. Então, sim. É daí que a Supergirl morre aí. O que acontece é o seguinte: chega uma parte da história que tem o antimonitor Mark Ten já virou. É tipo Kamen Rider, tem várias formas, né? E aí eles todos os heróis voltam pro começo da criação pra batalhar final ali com o antimonitor. E aí o que acontece? Até hoje eu não entendi porquê, eu não acho que tenha como, isso precisa ser entendido também, mas eles voltam pro exato momento em que o Krona observa o começo da criação e dá a merda e que é criado um multiverso. Só que dessa vez, eles estão ali brigando. Da primeira vez não tava. O que provavelmente devia resultar numa merda muito maior, né? Só sei que até hoje eu não lembro exatamente porquê. Mas alguém ali no meio devia ter um poder foda de sustentar o paradoxo. Eu não sei. Isso não é explicado direito. Isso é o seguinte, imagina a cena. Começo da criação, uma janela se abre, tem uma mão gigante do Krona chegando, tem um anti-monitor, tá todos os heróis lutando e o Batman tava lá. Cara, isso é muito ilógico. Você tá voando no nada. No mínimo, você tem que ter poderes só, assim, além da imaginação. Semicósmicos, quase fenomenais, né? Batman com a cordinha, o asa noturna. Ah, não tava. Peraí, com a cordinha, ele tava botando a cordinha onde? Não sei lá, tava botando no pau do super-homem na cu das... Sabe? Eu não sei aonde que tava. É completamente lógico. Cara, você tinha que abrir aí pro Luan ver. O Homem-Aranha lá faria o mesmo, né? Aquele painel, cara, não, que é... Eu tô afim de ver a cordinha do Batman no pau do super-homem. Que é o... Não. Que é um anti-monitor no nada e todos os heróis que você possa imaginar voando e volta soltando um raiozinho e o Batman com a corda. É muito penetra, né, cara? O Batman não se conforma que ele não pode, cara, participar da brincadeira de gente grande. É muito divertido você olhar os painéis gigantes e ver os heróis estão fazendo porra nenhuma. Os heróis de posições inúteis, tem um monte aí. Por isso, pose, né? Por isso que eu gosto dos livros de onde está o Ollie. Sempre pra qualquer lugar que você olhe, todo mundo tá fazendo alguma coisa. É, de verdade. Cara, só sei que dá... Imagina, dá uma sopa cósmica muito bizarra e o universo é criado novamente ali, só que dessa vez é criado como um universo só. Por causa dessa confusão toda ali, dá um tilt, e não é criado um multiverso, é criado um só de novo. Então porque eles vinham lá e davam um peteleco no Kron, sei lá quem. Sei lá, Luan. Eles não sabiam que isso ia acontecer. É perigoso. Não, é porque eles também tinham que dar um jeito no monitor, né, cara? O tipo, tá destruindo tudo. Eles não queriam fazer uma terra só, não, pra gente não faz, pô. Acabou? Não, acabou. Acabou, porra, tá só começando. O que aconteceu foi o seguinte: os heróis daquelas terras que sumiram. Os heróis que estavam presentes. Na verdade, o que aconteceu mais ou menos. Não. E aconteceu algumas coisas assim. Calma, deixa eu falar. Olha, ele tá nervoso. Tô no meio da explicação. Tá irritado. Eu quero dizer uma coisa: olha só. Se a gente tem o Live da Terra 1 e o Live da Terra 2. Eles fusionaram, né? O live de resultante é a fusão do live da Terra 1 com o live da Terra 2. Não. É sim. Não, deixa eu explicar. A única Terra que sobrou, basicamente, foi a Terra 1. Espera. O problema é o seguinte. Se você tá na Terra X, você morreu. Beleza? Sua Terra não existe mais. Mas... se você estava ali presente na aurora do tempo com os outros heróis, mesmo a sua terra não existindo mais, você continua existindo e a sua história foi incorporada na Terra 1. Você passa a ser um habitante da Terra 1. Não, sim, mas eu tô dizendo que o pessoal que sumiu não sumiu exatamente. Foi absorvido pelo pessoal que sobrou. Pela versão que sobrou. Não, foi absorvido, sabe? A essência da pessoa tá ali na outra agora. Mas peraí. Não, isso não deixou de existir. Foi dito em algum momento a certeza absoluta disso. Peraí. Não foi. Peraí, vocês tinha dois heróis iguais ali lutando? Tinha só. Ah, Superman da Terra 1, Superman da Terra 2. Tanto que o Superman da Terra 2 continuou existindo no jogo contra a Terra 1. Mas porque ele tava lá. Não, porque aquelas terras morreram, não existem mais, não tem essência. Não existe, nunca existiram. Aquelas terras não tem essência pra fundir. Eu acho que foi meio que... Eu tenho certeza que fizeram isso na época, cara. Que não era saiu. Pra dizer que morreu esse monte de isso gente. É o filme Jet Li, porra. Não é. O multiverso nunca existiu. Acabou. Não interessa, né? Acabou. E aí esses heróis que faziam parte dessas outras terras, que estavam presentes ali, eles continuaram existindo. Só que agora a história deles tá junto com a Terra 1. Então, o Flash daquela época, o Flash da Era de Ouro, o Lanterna Verde da Era de Ouro, Superman da Terra 2, o Batman da Terra 2 já tinha morrido na Terra 2, então ele não existe. A Lois da Terra 2, blá. E tem um personagem também que a gente não falou, que é o Superboy Prime. Tem uma terra chamada que é... O Superboy Prime chega do nada, né? É muito bizarro. Tem uma terra que é Terra Prime. Teoricamente seria a nossa terra. É uma terra que não existe super-heróis, e os super-heróis DC são personagens mesmo de quadrinhos, isso aí eu sei que é. Aí o que acontece? Nessa terra sem super-heróis, o Superboy Prime, ele vai numa festa de fantasia vestido de Superboy. E aí ele resolve voar. Ele descobre que ele voa. Ele descobre que ele realmente tem os poderes do Superboy. Porque ele é um ET mesmo. Os pais dele acharam ele criança e tal. Desse herói, desse mundo sem heróis, ele é o único herói, por algum motivo misterioso. E ele chega pra lutar. Ah, minha terra foi destruída. Deixa eu lutar com vocês. E aí o que acontece no final da crise é o seguinte. Esse não é o fim de telecinese, não, né? Não. Aí o que acontece agora, deixa eu explicar agora, a coisa fica complexa. Acabou o multiverso, correto? E alguns heróis, suas histórias foram unificadas ali com a da Terra 1. Outros não. Então, o Superboy Superman 2, sobraram personagens sem mundo agora. Sobrou o Superman da Terra 2, Lois Lane da Terra 2, Alexander Luthor, o Pare sumiu, né? O Pare foi voar por aí. O Pare foi fazer o Roma, outra coisa pra fazer. Tá. Outra coisa pela qual chorar. É, e o Superboy Prime. O que acontece? O Alexander Luthor, então, já que eles não tem mais pra onde ir, o Alexander Luthor abre um portal e transporta todos eles pra um Pocket Universe que ele cria só pra eles, só pra eles morarem. O Superman 2, Lois Lane 2, Superboy Prime e ele. Pra morar pra sempre nesse lugarzinho misterioso. Você faz essa careta, você tem que entender que na época isso fazia todo sentido do mundo. Hoje em dia não faz mais, tanto que, enfim. E foi horrível, porque foi esse negócio que quebrou margem pra esse Pocket Universe, que era a moda dos anos 90. O que aconteceu foi o seguinte: pós-crise das Infinitas Terras, a DC Comics, então, beleza, agora tem uma terra só. Agora a gente precisa dar um jeito na casa. Então todos os heróis ganharam novas origens, mais simplificadas, nessa época, logo depois. Vários heróis ganharam novas explicações. A Caçadora deixou de ser filha do Batman com a Mulher Gato, porque aquele futuro não existia mais. Agora ela tem uma outra origem. O Super-Homem, a origem dele foi modificada. Ele nunca foi o Superboy. Ele nunca foi o Superboy quando ele era jovem agora. Isso, mas aí o que acontece? A DC Comics queria simplificar, só que complicou muito em algumas questões. Por quê? Alguns roteiristas não conversavam com outros roteiristas na hora de criar essas histórias e começaram a se contradizer. Então o que acontece? Se nunca existiu o Superboy, como é que pode existir a Legião dos Super-Heróis no futuro? Se a Legião dos Super-Heróis só existe no futuro porque elas foram inspiradas pelo Superboy. Tô tentando acompanhar. Então, eles começaram a dar explicações esdrúxulas para alguns personagens. Então, por exemplo, tem personagens como o Homem-Gavião, cuja cronologia é tão complicada, eles não conseguem encaixar o Homem-Gavião da Era de Ouro com o Homem-Gavião da Era de Prata e com o Homem-Gavião da Era Atual. Teoricamente é o mesmo personagem, eles simplesmente não conseguem, porque a história dele é tão contraditória em cada época que uma época eles pararam de usar o personagem. O personagem foi abandonado pelos roteiristas porque eles não conseguiam mais conseguir escrever nada pra aquele cara, porque ninguém mais sabia direito quem ele era. Não, mas isso aí gera uma merda foda, porque você vai ter vários personagens que participaram de momentos históricos. Mas é que tá, por exemplo, o Flash, teve aquele Flash do passado, tem um novo Flash, etc. O Homem-Gavião é sempre o mesmo, entendeu? Não, teve mais um Homem-Gavião. Mas isso aí é a confusão cronológica dele. Eles foram criando novas origens pra ele toda hora e chegou um ponto que ninguém sabia. Beleza, quem é esse homem? Tem quem uma época é? Que chegou a ser um deus, né? Uma parada assim. Ninguém sabe mais quem ele é, entendeu? Eu lembro, foi em qual crise? Foi até numa crise na... Eu vou ficar quieto pra falar besteira, mas tem uma parte em algum lugar que ele se fusiona, tipo, três homens gaviões fusionando com uma mulher gavião e viram uma divindade maluca. Tem uma parada dessa, sim. O hermafrodita gavião. Basicamente. E aí, a Dona Troy também, que já foi a Moça Maravilha. Gavião! Que a cronologia dela muda a todo momento, porque tem todos esses heróis têm a história pré-crise e a origem pós-crise. Só que, com relação à origem pós-crise, eles esqueceram de avisar isso pra alguns roteiristas, que começaram a usar elementos pré-crise sem saber. Quantos deles morreram de câncer? Nenhum. Tumor no cérebro, sabe? Quem morreu de câncer foi o Capitão Marvel da Marvel. Aquela minha história de sempre do tumor, porque eles tinham um passado, aí ganharam um novo passado e presente na cabeça, sabe? Eles duplicaram as informações guardadas na cabeça, sabe? Na área de memória do cérebro. É, faz sentido, mano. Eles também ganharam poderes cheirando água ionizada. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Então, eles comeram, eles mastigaram dente de alho e o cabeça ficou ok, né? O que aconteceu foi o seguinte, a história, o mundo dos quadrinhos ganhou um divisor de águas, porque a crise, ela foi o primeiro crossover dessa magnitude, foi uma coisa bem ambiciosa pra época e tudo que surgiu depois meio que foi inspirado por isso. A indústria, a DC Comics ganhou uma pseudo-renovação que não adiantou porra nenhuma, começaram a bagunçar tudo de novo depois. Mas vamos falar a verdade, cara, eu acho que se não tivesse tido a crise, eles bagunçariam mais ainda. Sim, com certeza. Porque então, somaria a bagunça anterior com a bagunça nova. Isso. Mas aí o que acontece? Se a crise, na minha opinião, não é uma história de quadrinhos muito boa, assim como história em si, é meio ruim, ela tem dado margens pra histórias muito boas hoje em dia. Quantas vezes eles já deram esse boot depois disso? Aí que tá, por incrível que pareça, eu falei, né? Eu falei que no começo o Batman tem a visão do Flash morrendo. Por que isso? Porque o Flash morre, ele corre, se desintegra, e ele começa a aparecer em várias épocas diferentes, né? Enquanto ele tá correndo, atravessando as dimensões. Então, quando o Batman vê ele no começo da série, é uma visão que ele tem do Flash que vai morrer no final da série. É o segundo Flash, o Barry Allen. O Barry Allen morre, e aí o Wally West, que era o Kid Flash, assume o manto. E aí o Barry Allen vai voltar agora, mais 20 anos depois. Quer dizer, o universo DC, as mudanças acontecidas ali na crise, se mantiveram fortes por mais de 20 anos, cara. Eles foram bem fiéis, assim. A própria cara, a própria Supergirl só vai voltar agora e nem é ela mesmo direito. Não, é que tá. Agora eles começaram a reintroduzir elementos pré-crise de forma um pouco mais controlada. Aí o que aconteceu? Esses heróis não lembram mais que existia um multiverso. Não lembram mais o Super-Homem, não lembra mais que existiu a Supergirl, que ela morreu, sabe? A história deles deu um reboot mesmo ali. Nenhum deles lembra de nada. Então hoje em dia tem a Supergirl de novo, tem a cara, mas ela é outra. Eles acharam de novo outra kryptoniana, que hoje em dia decidiram que não tem problema o Super-Homem ser o único. O Super-Homem não ser só o único. Pode ter outros kryptonianos. Então vamos dar outro Supergirl pra ele, a prima dele tá aqui. E assim por diante. Aí tem a nova cripto. Porque aí, antes da crise das Infinitas Terras, tinha uma historinha que tinha Kandor, que era uma cidade de Krypton O quê? Piadas idiotas, pensando em piadas idiotas. Checando. Em relação a Imen da Supergirl, mas tudo bem. É só um kryptoniano pode tirar a virgindade da Supergirl. O povo fica pensando nisso agora. Você pode usar pro kryptonita, né? Nela. Ela tem... Aí você fode e mata ela. Ela tem um dildo de kryptonita, né? Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir parar de pensar nisso agora. E aí o que acontece? Tinha Kandor, que é uma cidade de Krypton engarrafada. O Brainiac, ele engarrafava cidades. E aí, antes de Krypton explodir, ele engarrafou Kandor. Por isso que eu falei que Kandor tava, que a nova Krypton tava no bolso dele. Porque Kandor tava dentro de uma garrafa. A garrafinha que ficava na Fortaleza da Solidão. Aí, de vez em quando, o Super-Homem se encolhia e entrava lá dentro com o Jimmy Olsen. E lá dentro eles não tinham poderes. E eles eram uma espécie de Batman e Robin da cidade de Kandor. Ele era o Asa Noturna e o blá blá blá blá blá. Perceba que o Superman tem várias fases da vida dele que ele tá muito entediado. Ele arruma alguma coisa muito louca pra fazer pra passar o tempo. Cara, aquela época era tão inocente que ele abria a Fortaleza da Solidão com uma chave gigante. Porque ele é o Super-Homem, então óbvio que a chave dele vai ter que ser gigante, né? Raciocínio da época, né? Não importa se você não vai ter onde guardar uma chave gigante. A coisa mais fácil do mundo é abrir... Você entra pela fechadura. É a fechadura gigante. A coisa mais fácil é só entrar pela fechadura. E aí, o que acontece? Depois da crise, não existia mais Kandor. Deu reboot na história dele. Agora, eles reintroduziram Kandor de novo. O Superman tem uma saga agora, recente, chamada Saga... Uma saga do Brainiac, que o Brainiac dá uma nova roupagem, uma nova história pro Brainiac. E aí o Superman acha várias cidades engarrafadas lá, engarrafadas entre aspas, né, dentro de... encolhidas dentro de orbes, dentro de coisa. E aí acha Kandor lá, descobre que os pais da Kara estão lá em Kandor e tal, e ele liberta Kandor e desencolhe Kandor, na Fortaleza da Solidão. E aí rola toda uma trama em que os humanos... começam a entrar em conflito, porque de repente existe uma população de kryptonianos superpoderosos na Terra. Isso desespera muitas pessoas. Então eles se mudam para um planeta no nosso sistema solar, chamado que batiza Nova Krypton. Então hoje em dia os kryptonianos voltaram, tipo os Time Lords, que não voltaram ainda totalmente. Eu tava falando que eles não são esses superpoderosos, talvez sim, porque eu não sou amarelo, mas eu não tô lendo, não li a fundo essa saga ainda pra saber. Depois da crise nas Infinitas Terras, nos anos 90, teve a Zero Hora, que essa sim é muito ruim mesmo, ninguém nunca leia, nunca, porque foi em 96, o vilão era o Parallax, que era o Hal Jordan infectado lá e tal. Na época nem era infectado, ele só tinha virado um vilão mesmo. E enquanto a crise nas Infinitas Terras foi pra redefinir o multiverso, a Zero Hora foi pra redefinir os futuros, que tinham vários futuros diferentes, e os pontos, o futuro deles era muito bagunçado, sabe? Várias coisas que aconteceram num futuro mais próximo diziam o que aconteceu no futuro mais distante. Agora? E como não existia mais multiverso, a gente não podia dizer que é um futuro alternativo. Não, porque não tem um futuro, não existe, não existe um universo. Eu tava contraditório mesmo. E aí eles vão lá e redefinem os futuros de uma forma que funcionou menos ainda do que a crise nas Infinitas Terras, porque bagunçaram mais ainda, muito mais rápido, porque ninguém se importa muito com o futuro, né? A não ser com o século 31. O século 31 ele é realmente bastante recorrente. Eu sei que a DC tem uma mania muito que a Marvel não tem, mesmo porque os heróis da Marvel são mais recentes, de toda hora tentar consertar a cronologia dela e bagunçar mais ainda. Então sim, vira e mexe, os heróis têm uma nova origem, o Super-Homem agora ganhou uma nova origem de novo, e toda hora é mudado, toda hora tem um retcon que muda alguma coisa lá atrás, etc. Eu achei que a origem dele já tava estática. Não, já teve outra de novo. Agora ele voltou a ser o Superboy, não era o Superboy quando ele foi jovem. Hoje já é de novo. Mas que merda. Mas por que isso? Porque rolou em 2005, 20 anos depois da crise das Infinitas Terras, rolou a crise infinita. O Lando coçando a cabeça, muito confuso. Tá muito desesperado. Tá vendo por que eu não leio quadrinhos? Tá vendo por quê? Mas cara, isso é feito justamente pra você poder ler, pra atrair novos fãs. Essa confusão toda é pra atrair novos fãs. Você é um louco sádico que tá afim de ler essa merda e estudar isso tudo pra tentar entender. Cara, eu prefiro fazer outras coisas, de boa. Mas falando sério, o que estão feito última... Mas deixa eu continuar. Depois da Zero Hora, anos depois agora, em 2004, 2005, eles resolveram começar uma crise decente. E aí a gente teve a crise de identidade, que é ótima, que nem é uma crise mesmo, é tipo um prequel pra crise infinita. E a crise infinita, que eu considero bem legal, e ela é bem over the top, sabe? Tem a mão do Alexandre Luthor rasgando a realidade. É assim, quando as primeiras imagens que eu vi, que o Darko tava lendo e começou a me mostrar assim, né? Eu falei, tá bom, descer pra todo lado que você olha, aquela coisa assim, tem heróis voando no meio do nada e mãos gigantes rasgando a realidade, literalmente. Quando você fala em rasgar a realidade, descosturar a realidade, você imagina uma forma meio metafórica, né? Não, imagina um cara no gibi arrancando, tipo, botando a mão ali, arrancando e ficando em branco, sabe? É justamente isso que acontece, basicamente. Um cara de cueca por cima da calça fazendo isso. Sei lá, tem um monte de herói no espaço. Eu imagino a Master Hand do Smash Brothers, sabe? É por aí, tem vários heróis no espaço, só que aí, do meio do universo, tem duas mãos assim, rasgando. Eu vou fazer um gesto aqui só pra eu entender. Rasgando o universo e abrindo o universo. Assim, você tinha feito. Quando eu falei com você, essa questão é muito legal. Tem uma série de minisséries e pequenas sagas. Tem uma saga envolvendo a parte mística do universo DC, a parte espacial do universo DC. São várias sagas, são muito legais, muito boas mesmo. Confusas, mas boas. Com os personagens que você não conhece, mas são boas assim mesmo. E que todas elas se juntam com o Minion na Crise Infinita. No final a gente descobre que é tudo um grande plot de quem? Vou explicar. Quando eu falei com você que lá atrás, na Infinitas Terras, o Alexander Luthor criou o universo e pra morar ele, o Superboy, e o Superman da Terra 2 e a Lois da Terra 2, você fez uma careta. Que você não achou que. Você achou que isso não fosse dar certo, correto? Coitada da Lois, né? Não, coitada dela não, ela tem um homem dela. Que coitada do Superboy Prime. Superboy Prime. Que ou ele transa com o Alexander Luthor, então ele bate punheta pra sempre, porque não vai ter outra pessoa. Não, mas de qualquer forma, mesmo que ela tenha o homem dela, quem é o homem dela? Superman 2. Fodeu, né? Ah, pô, mas ela tá acostumada, tá? De... Lois Lane cachorro. Não, ela tem um Jill de Kryptonita. Jill, aquela paradinha anticoncepcional, né? Ou então ela tem. São um super esperma. O esperma do Super-Homem fura a camisinha, né? Se a Lois não engravidou até hoje, é porque eles controlam muito bem, né? A regra dela. É porque ela tem o Jill de Kryptonita. Eu acho que não, mas ela matou. Pode esterilizar o cara. Tá, vai lá, continua aí a história. E o que acontece? Não foi só você, Luan, que achou que isso dá merda. 20 anos depois, os roteiristas da DC também acharam que fosse dar merda. O que acontece? Lá dentro, o Superboy Prime tá revoltadíssimo. Porque ele não aguenta mais ser o último da espécie dele. Aí tem uma parede de cristal lá. O saco dele tá inchado, né? Tem uma parede de cristal lá que eles ficam vendo as memórias que não existem mais. E a Lois Lane tá morrendo. E eles que precisam salvar a Lois Lane. E o Superman da Terra 2 também tá putíssimo com os heróis daqui. Porque ele tá vendo os heróis daqui fazendo muita merda e muita coisa que ele considera antiética. Porque ele também é um velho muito chato. O Superman da Terra 2 é aquele Superman bem moralista. Que ele era mesmo, que hoje em dia não é mais. Então o que acontece? Tá rolando essas sagas paralelas, que os heróis estão fazendo muita merda, e essas sagas estão culminando nisso. O Superman tá achando, bom, essa Terra não é certa, esses heróis não são bons. Na nossa Terra 2, que existia, não era assim. A gente tem que fazer o multiverso, a gente tem que fazer a Terra 2 voltar e a Terra 2 ser a principal, porque a nossa Terra é muito melhor que essa Terra. A gente tinha chaves gigantes pra abrir a Fortaleza da Solidão, por favor. Isso é muito mais prático do que um cristal, do que hologramas, ou sei lá o quê. Então o que acontece? Tem isso, essa revolta, a revolta do Superboy Prime, que não aguenta mais o fato dele ser o único ali, não tem nada pra fazer, etc. E incitando essa revolta nos dois, tá o Alexander Luthor, que é só um filho da puta mesmo. Maluco, megalomaníaco, que tá louco pra poder dominar o mundo, criar um multiverso de novo e dominar tudo, ele mesmo. Que não teve, ele não teve porcaria de referência nenhuma, né? Ele virou adolescente em poucos dias e não... Quem ensinou as coisas pra ele, sabe? Ele tá todo emo, ele olha assim, a Lois Lane e o Clark juntos e fica, ah, eu não tive isso, não tive tempo pra namorar. A Superboy fala, o Superboy Prime lembrando o primeiro beijo dele e fica, ah, eu não tive um primeiro beijo. Ficavam os dois só no canto chorando, né? Superboy Prime e Alexandre Luthor. E nisso é uma coisa que eu tava comentando porque, hoje. Por que merdas eles não foram viver junto com os outros, sabe? Ah, porque nós não pertencemos... Cara, lógica de anos 80. Nós não pertencemos mais aqui, nosso mundo não é mais aqui, vamos num mundo só nosso. E o mundo deles também não pertenciam ao Pocket Universe. Lógica de anos 80. Lógica que não funciona hoje em dia. Tanto que hoje em dia resolveram fazer isso. E aí o que acontece? Isso é uma coisa genial. Lembra que eu falei que toda a cronologia DC tava muito mais bagunçada depois da crise do que tava antes, praticamente? Origens desconexas, etc. Deram uma explicação pra isso fodástica. Como é que... O que acontece? Sabe essa parede de cristal em que eles, através dessa parede, eles enxergam o nosso universo? O Superboy tá querendo escapar daquele universo ali. O que ele tá fazendo? Cada vez que ele tá revoltado, ele começa a esmurrar aquela parede de cristal. E cada vez que ele esmurra aquela parede de cristal, o nosso universo é alterado. E aquela dali é a parede da realidade. Dá soco na parede, ele esmurra a parede da realidade, e a cada soco que ele dá na parede da realidade, as ondas de choque do soco se espalham pela realidade. Futuro. Então, todas as origens contraditórias do universo DC, origens que mudam, personagens que é filho de um, depois não é mais, tudo isso não é roteirista mal informado. Não é bagunça, não é. É o super Boy dando murro na parede da realidade. Isso é dito com todas as letras. Quem foi o puto que inventou uma parede da realidade? Não sei, só sei que não fale mal dele, porque é genial, me deixou tranquilíssimo. Eu concordo também, achei o máximo, cara. Soco na parede da realidade é uma coisa tão metafísica, tão legal, que eu tenho que dizer, ok, isso aí. tá, se fosse uma alegoria pra alguma coisa, não, mas ele tá lá. A graça tá aí, Luan. Cara, no universo DC, tudo que você normalmente seria uma alegoria lá é literal. Não, ele realmente porra uma parede. A graça tá aí. Cara, sabe como é que eles escapam desse universo? O Superman 2 esmurra até quebrar a parede da realidade. Eles escapam do nosso universo. Depois, o Alexander Luthor rasga o cosmos com a mão. O Superboy Prime, ele move planetas de lugar para que o centro do universo deixe de ser Oa e passe a ser um local onde originalmente estava a Terra 2. Para ali, o Alexander Luthor criar com as próprias mãos a Terra 2 de novo e depois recriar todo o multiverso na marra, no murro. Ele pega massinha e começa a fazer as ele paradas. Ele é Deus, né? Cara. Ele é foda, ele tem culhão. Não, e ele é Deus, né? Deus luzinha, sabe? Deus, vou criar o mundo. Criei. Não, vou piscar e descansar. Não, eu vou botar a mão na massa. Eu vou matar os heróis, sabe? Aí depois da crise infinita, o multiverso voltou. Voltou controlado. O multiverso voltou, só que agora a gente tem um número finito de multiverso. São 52. E não tem essa mistura de mistura, não. Os heróis estão num só. Os heróis estão num só. Não tem essa mistura de ficar misturando o herói aqui com o herói da lei, a gente não sabe quem é quem, não tem mais ela. E tem a crise final que a gente não sabe do que se trata ainda, é a próxima fase. A gente não leu. Eu tô lendo o que a Panini tá publicando agora, mas não li a crise final ainda. Então, eu vou voltar, uma época eu volto lá. Mas é a trilogia das crises, tem a crise nas infinitas terras, tem a infinita e tem a final. E dizem que a final é a final mesmo, não sei se dá pra acreditar. Eu devo me aventurar nela semana que vem. Eu devo em breve também, eu quero dar um catch up com os Lanternas Verdes antes. Eu já dei uma catch up com a Lanterna, ainda não cheguei na Blackest Night, mas eu vou ler a final antes. É, a Blackest Night eu vou ler da Panini quando ela começar a publicar, que vai ser agora já. Bem, Luan, o que mudou na sua vida após essa mais de uma hora e meia que estamos doutrinando a sua pessoa? Cara, assim, o que mudou assim, em mim... Rapidinho. Ele não tem palavras, ele tá lento. Antes de você concluir, o boné dele se mexeu de desespero pra cabeça inteira. Agora ele tá o Sérgio Malandro. Tá, Will Smith, né? É. Você precisa ver o Luan coçando a cabeça, literalmente. Você precisa ver a expressão de desespero dele. Precisa ver, continua. Eu não esperava que eu fosse causar essa reação tão desesperada assim, na moral. Agora, mais do que antes, muito mais do que antes, eu não quero ler essa merda nunca. Você tá sendo maldoso. Se você começar a ler agora, você vai gostar. Tá bonitinho, não tem crise. Só tem um super-homem. Tá tranquilo. Beleza. Depois da... Peraí, já fechou a crise final? Já. Ah, então já é... Tipo, agora... Você vai curtir a saga dos Lanternas. Agora a gente já tem um novo começo, uma nova história pra todos eles. O super-homem ganhou uma nova história nova. Eu sei que a única coisa, então, que eu sei sobre a crise final é que nem macro. Que tudo se resolve com uma música. É, Macross. O robozinho que virava... A nave que virava robô. Tem uma nota musical que destrói a lógica de uma equação matemática que... Vocês jogaram isso? Cara, ele tá falando do anime. Não tá falando do jogo do Macross, não. Ah, eu joguei. De qualquer forma, então eu posso, sem nenhum medo, sem nenhuma ressalva, ignorar toda essa merda e ler em paz. Com força. Agora. Depende do que você vai pegar pra ler. Agora, por exemplo, eu não recomendo a crise nas infinitas terras, mas eu recomendo a crise infinita. Por quê? E principalmente a crise de identidade também, que é ótimo. São histórias boas, gostosas de você ver, não são complicadas de entender e são gostosíssimas de ler. Agora, se você realmente achar que é muita coisa pra sua cabeça, você não tem tempo, não tem saco pra resgatar, escande isso agora, etc., você pode começar a ler agora. Tudo que a Panini começou a publicar a partir de maio pra cá, você pode ler tranquilo. E pegar agora a Blackest Night, que foi a saga da DC do ano passado, que teve uma repercussão ótima. Todo mundo, mas Blackest Night meio que é o final de uma trilogia, né? Foi Lanterna Verde renasce, depois... Acho que é isso, mano. É o Rebirth. Depois a Guerra dos Anéis, que veio como Guerra dos Anéis aqui, que é Sinestro Corps. E agora Blackest Night, que fechou. E Brightest Day, que é o aftermath do Blackest Night. Mas dá pra você ler Blackest Night, se você quiser. Você pega, tem lá zumbi e tal. Se você não tiver alguma coisa, você corre na Wikipedia e lê rapidinho o show daquele personagem que você sabe quem é. É, hoje em dia é mole. Hoje em dia é mole ler qualquer coisa porque você tem a Wikipedia. E a Wikipedia tem um database de quadrinhos enorme. E tem wikis específicas da DC, da Marvel. Então, se você começar a ler de agora e você não entende algo imediato, você não entende exatamente quem é aquele personagem ou por que ele tá naquela situação específica, você corre lá, você lê o que tá acontecendo com ele agora. Antigamente, você ia ter que ligar pra aquele teu amigo gordo nerd que tem um monte de quadrinhos, perguntar pra ele onde que tá a referência de não sei o que, pra ele procurar lá, vai te mandar um formatinho da Abril Bolorento pra você ler. Ou então eu podia perguntar pra você, né? Não, porque eu não ia ter o Wikipedia, então provavelmente estaria desinformado também. É, tipo, eu lia quadrinhos, mas eu não lia tudo e não era tão hardcore assim, eu não sabia o que tava acontecendo assim. Eu lia Super-Homem quando eu era pequeno, mas eu não sabia que existia Crise nas Infinitas Terras, sabe? Eu tinha um ano de idade, pelo amor de Deus. Tinha o quê? Um ano? Na crise eu tinha. Ah, tá, durante a crise. Não, não. Eu tenho que ser Superman com um ano de idade. Meu Deus. Não. Adotado. Mas aí não é isso. Vale a pena você ler a DC hoje em dia. Hoje em dia tá muito bom. DC é o Marvel, Live. Hã? DC é o Marvel. Marvete ou DC Net? DC Nauta. DC Nauta. É, DC Nauta. DC Net é foda. Marvete ou DC Net. Cara, é complicado porque quando eu tô no climão de Marvel, eu acho Marvel a melhor coisa do mundo. Agora, quando eu tô no climão de DC, eu aprecio pra caramba várias coisas da DC. Agora, eu acho que a Marvel... A Marvel é muito mais pé no chão. Ela é muito política, científica. Eu gosto mais da Marvel. Enquanto a DC, ela é cósmica, ela é exagerada. Agora, e eu gosto muito DC... de quando a DC paga de psicológica. Aí que como tá... em Crise de Identidade. Tá. Quando a DC resolve usar questões mais de moral, mais de ética, mais pé no chão, com esses heróis que são praticamente deuses, é legal. Porque mas é porque... cria um contraste muito legal, muito melhor do que a Marvel já é todo mundo emo mesmo. E é interessante como eles fazem, porque na Marvel eles pegam a parte política, parte factual, sabe? Na DC eles costumam explorar o psicológico quando eles colocam os super-heróis no pé no chão. É, no universo DC, por exemplo, os heróis são admirados, né? Ninguém tem medo dos heróis. Não, o universo Marvel... Sempre rola no universo Marvel essa coisa do preconceito, as pessoas com os heróis, não sei o quê, que é super foda nas tramas. Hoje em dia, nas tramas políticas, a Civil War foi maravilhosa, tudo veio depois. Agora, no universo DC, eles são ícones, né? Os heróis são ícones. É interessantíssimo a figura, mais interessante do Superman é a figura que ele tem pros outros heróis, sabe? Você vê que o Superman parece que todo mundo fecha o cu, cara, na mesma hora. Todo mundo se esconde. Cara, o pessoal tá fazendo merda, chegou o Superman. A Liga faz coisas que eles escondem da... A Crise de Identidade é sobre isso, basicamente. É sobre uma merda que eles fizeram e eles esconderam do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha. Porque eles são os ícones, eles são a moral deles não se corrompe, entendeu? É de você ver o Superman chegar assim, dar um discurso e na hora todo mundo quietinho, sério. O Superman vai embora, eles meio que criticando, fazendo picuinha. Esse careta, esse chato, deixa a gente fumar maconha. Mas ele é intocável, sabe? Enquanto ele tá ali, ele é intocável. Ninguém toca o Superman. Então é legal ver quando rola uma história em que o Superman falha, em que a Mulher Maravilha falha, em que o Batman faz uma explotícia, né? Isso é maneiro. O Batman é outra história. O Batman, o pessoal tem medo dele, né? Mas ainda tem gente que enfrenta ele. Hal Jordan já deu um murro na cara do Batman. Porque o Batman não tem superpoder, o Superman. Aham. A Mulher Maravilha também. E é isso. Então, assim, depende. Eu não sou nenhum dos dois. Assim, depende de quem eu tô no clima no momento. No momento eu tô no clima DC. Porque eu tô comprando DC, eu tô lendo, vou começar a ler a Crise Final e tal. Comigo é bem assim também. Só que, como a DC tem essa coisa de que pra ler uma coisa você tem que puxar outra e você fica interessado aqui e ali, é tudo muito mais interligado. Mas eu também, cara. Quando eu comecei a ler House of M e o que veio depois. Mas é tudo mais atual, cara. É atual, assim, é mais fácil, a Marvel é mais fácil você pegar e entender. Porque não tem a pós-crise, pré-crise, era de ouro, não tem isso. Você vai pesquisar a história do Homem-Aranha e tem uma história só pra ele. Olha, ela começou nos anos 60, provavelmente tudo que foi publicado nos anos 60 é dispensável. E é o mesmo herói, que viveu as mesmas experiências, né? Não tem, você pega o Super-Homem, cara, quem é esse Super-Homem hoje em dia, sabe? Quem ele foi quando ele era jovem, não sabe? Você pega um quadrinho do Super-Homem dos anos 80, do começo, não é mais o mesmo de hoje em dia, não é mais a mesma história. Homem-Aranha é. Homem-Aranha e o Peter Parker da década de 60 é o mesmo até hoje. Agora depois do pacto com o Mephisto. Não, apagou algumas coisas, mudou a realidade ali, mas enfim, mas é o mesmo, entendeu? Aconteceu aquilo, mudou, daí ele continuou, mas é o mesmo. Então é isso, né, gente? 2 horas de DC. Chega. Mais alguma consideração, Luan? Quem tem que fazer consideração são vocês. Eu não tenho consideração nenhuma pra fazer sobre essa merda. O Luan fica revoltado, cara. E ele tá com a cara de acabado, sabe? Foi uma jornada muito árdua pra ele. Foi, a gente não percebe, mas é uma jornada realmente muito... Ele foi no começo da criação e voltou 2 vezes. Pois é, né? E ele tá aqui o tempo todo rodando boneco, com a cabeça, fazendo caretas, pedindo ar, respirando. Louco pra fazer qualquer outra coisa, mesmo de estar aqui ouvindo isso. Ok. Então, é isso. Não. Fala outro ok agora e depois fala vou destilar o meu veneno, vai. Ok. Vou destilar o meu veneno. Super-Homem não é mais o mesmo. Ele aguenta. Ele aguenta. Não, que aguenta é o Darkseid, pô. Darkseid aguenta. Darkseid aguenta. Mas você aguenta, não é, Darkseid? Tem que mostrar você aguenta Darkseid pro Luan. Vou mostrar pro Luan. Não, obrigado. Não, mas é um discurso muito bom. É do Liga da Justiça Sem Limites, que tem um discurso que tão bom que era com a chicara dos quadrinhos, mas não, é original da série. É do Superman falando sobre como ele vive no mundo de papelão. Cara, que ele tem que o tempo todo... Presta atenção no que eu tô falando. Viver na Terra é como viver no mundo de papelão pra ele. Tem que estar o tempo todo regulando a força dele, porque alguém pode acabar morrendo. Mas eu já vi essa piada em algum lugar. Mas isso veio do desenho. Liga da Justiça Sem Limites. Ele vira, aí ele vira, dá um murrão no Darkseid, aí ele fala, como é que ele fala? Mas você aguenta, não é, Darkseid? Aí ele quer proteger todo mundo e começa a jogar o Darkseid entre os prédios. E isso com a vozinha do Guilherme Briggs, que dublava o Super-Homem, né? Você aguenta, né, Darkseid? O Briggs é muito canastrão pro meu gosto. Não, sendo um Super-Homem já é canastrão, com o Briggs dublando, imagina. Chega, tchau, leiam. É. Não, a única coisa que eu vou querer consumir do universo DC vai ser o DC Universe Online mesmo. Tá, né? Fraco. São maricas. Não, e eu adoraria se aquela porcaria fosse... Se fosse só a primeira metade do vídeo, sabe? Você não aguenta a força cósmica desse universo. Não, agora sério, eu ia adorar se fosse com aquele povo morto e fosse alguma coisa nova. E o Live Engine também partilha dessa ideia, né? Eu gostaria que não fosse um jogo, que fosse um longa em CG que se passasse naquele universo futurista apocalíptico ali. Com o Super-Homem, o Batman, não. Mulher Maravilha, tudo morto. Flash, morto não, eles daquele jeito. Flash com armadura. São mortos, eles estão no futuro. Na verdade, quem tá morto ali é a Mulher Maravilha. Enfim, a coisa que esse vídeo mais me deu vontade foi o filme da Mulher Maravilha. Eu quero um filme da Mulher Maravilha, por favor, tá na hora. A coisa que eu mais gostei foi ela cheia de criptonita morta. Tá passando da hora de ter um filme da Mulher Maravilha. Calma, vai rolar. Não sei se vai rolar, esse povo tem medo de botar mulher no filme, cara. Vai rolar outra vez, vai rolar o Flash, vai rolar todo mundo. Mas fica esse mimimi, filme com mulher não dá certo. E em vez de fazer um filme bom, sabe, com mulher. Então se vocês não querem ler os quadrinhos, esperem os filmes, né? É uma boa. Será que vai rolar crise no cinema? Talvez, já tá rolando todos os heróis e tal. Já vai ter Crona no Lanterna, né? Vai ser maneiro ver um anti-monitor digital assim, gigante. Tchau, todo mundo. Us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Black Mesa, that was a joke.